Começa agora o programa Vivência Espírita. Um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado. Falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos, recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia, queridos amigos vivencianos. Hoje nós estamos aqui com 1052 programas no ar e o dia de hoje é dia 14/4/2024. É aniversário do nosso querido amigo Sebastião Varotto. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos amigos do programa Vivência Espírita. Nós vamos entrando no ar com apoio de WS Festas e Embalagens, Maquin, venda, assistência técnica, manutenção de copiadoras e aparelhos eletrônicos, Livraria Casa do Caminho, Diga Vale Atacado, Depósito do Seu Depósito, Polo Hotel, conforto, praticidade com economia, Camel Filtro, solução em saúde para sua água, e Ponto Sul Automóveis, onde vocês encontram a garantia, a segurança e a qualidade que todos merecem. Agradecemos também aos Centros Espíritas, a AME, ao Anjo Ismael, a Casa do Caminho, ao Jefa, ao Luz e Vida e ao Paulo de Tarso. Sem esquecer também do apoio do Grupo Musical Castelã e das Tendas de Umbanda, Mãe Maria e Pai Jeremias e Vó Catarina. Hoje, como o Rui falou, nós estamos aqui com a equipe do programa Fé e Razão, né? Custódio, Carlos e Pedro, e nós vamos conversar sobre fé e razão, né? Claro, é um assunto muito interessante, porque a gente fica sempre no meio a meio. A gente tem até uma resposta aqui do... foi feita a enquete aí que o Rodrigo colocou, qual que é o mais importante, a fé e a razão. Já tem até uma resposta aqui, que eu acho que da Irene, ela falou, poxa vida, vai dar 50% esse negócio aí, porque, né, se a gente fica sempre no meio achando que a fé e a razão é mais importante, então não tinha nem jeito de colocar uma terceira opção. Se colocasse uma e outra, ia dar o 100% na outra. Até dava, né, para colocar, mas aí a gente não colocou sem de graça. Propósito. É. Vai ficar pouca diferença aqui. Porque, na realidade, a gente pensa assim. Depende do momento, né? Depende muito do momento. O que é mais importante? Fé e razão. As duas são sempre importantes, mas tem que caminhar bem juntas mesmo. Mas tem hora que a gente age com a razão, tem hora que a gente age com fé, tem hora que é para agir com razão, a gente age com fé, tem hora que é para agir com fé, a gente age com razão. E o coração às vezes manda e às vezes a cabeça não manda. É que se a gente colocasse depende, aí todo mundo ia para depende. Exatamente. Mas você vê como é que é interessante. Duas coisas só, né? Só sobre fé e razão. Já vai dando isso. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, boa tarde, boa noite, nossos queridos vivencianos. A gente está aqui hoje com o Luiz, aqui está em treinamento. Bom dia. Já vê que a gente já coloca na fogueira aqui, né? O Luiz está em treinamento aqui para um programa novo que vai surgir, mas é novidade, né? Vou deixar o pessoal curioso aí. Então vai sair um programa novo aí, só contar que quem está por trás é o Nil, né? O Nil, que vocês conhecem muito bem aqui, a gente fala bastante dele aqui. É ele que fez esse desenho que vocês estão vendo aqui aí na parede. Ele que faz os livros do Jorge também, então vocês estão vendo aí Kardec, Chico, Jesus. É uma obra de arte do Nil, e ele vai iniciar um programa junto conosco. Então a gente quer agradecer a participação de todas as rádios que retransmite a gente, os ouvintes que estão lá pela nossa web rádio, mas também pela web rádio Sementes de Amor, a Rádio Espaço Espírita de Barra Velha e também a San Francisco, lá da cidade de Tobias Barreto, Sergipe, que retransmite a gente todo domingo. Queremos agradecer também o apoio da Web Rádio Sementes de Amor, lá do canal que está retransmitindo, o Recanto da Prece Eurípides Barçanuvo, que retransmite também o nosso programa pelo canal deles, e a Web TV Espaço Espírita, que está conosco todo domingo, os telespectadores e os ouvintes. Quem já está aqui no nosso YouTube, ligadinho conosco aqui, é a Catarina Souza, a Iramir lá da Salvador, Bahia, desejando um excelente programa e um domingo abençoado. Alcione, olha aqui, já participando, a Alcione que já está com participações, já está famosa no programa, a esposa do Antônio aqui também, a gente vai comentar. O programa está muito bom, Fé e Razão. Então a gente vai comentando aqui durante o programa mais participações. Tem aqui o João Paulo de Gonçalves, de Paulista, Pernambuco, o Daniel Mello aqui já participando, a Sueli Branco, né? Então há bastante gente aqui participando, a gente vai lendo mais durante o programa. A gente está com a enquete, né? A enquete é: qual é mais, o que é mais importante para você, como o Jorge falou, se é fé ou razão, né? A ideia é ser provocativa mesmo, a ideia é saber aí, nesse momento, né? Agora, no momento que vocês passam hoje, o que é mais importante para vocês, se é fé ou razão. Então, a gente não está com os telefones abertos hoje, porque o Tião faltou, a gente vai descontar bônus horas dele, né, Carlinhos? Fique ligado, porque a gente vai sortear. Depois a gente vai abrir durante o programa, mais para o meio do programa, a gente vai abrir para participar do sorteio do bazar que está tendo lá na Sim. Fraternidade. Semana que vem, né? Lá na Fraternidade. Então fique ligado que a gente vai comentar sobre o bazar e vai abrir os microfones para fazer o sorteio. Carlinhos, bom dia. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Luiz Carlos. Seja bem-vindo. Bom dia, Carlos Chagas. Bom dia, Pedro Chagas. Bom dia, Antônio Custódio. Bom dia, Jorge. Bom dia, Rui. Bom dia, Nil. Bom dia, Renato Zeca. Bom dia, Paula. Eles estão lá no auditório. Estão se preparando para um novo programa, que é surpresa para vocês. Bom dia, família. Qual o nome do programa, né? Ah, é surpresa, né? É surpresa, né? Quase que ele ia falando, você viu? Não, o programa é surpresa. O nome pode até ser, mas o programa é surpresa. Eu só vou dizer para você, o programa começa com uma tiragem do Neil, que são dois dinossauros, porque os dois são tão jovens que são da época dos dinossauros, só para vocês terem uma ideia. Bom dia, família vivenciana, que a paz do Mestre Jesus nos envolva agora e sempre, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Vamos ler uma mensagem de virtudes e valores, mensagem do Espírito Tiaguinho, psicografia de Jorge Reis. É o item 21, gratidão. Em todo instante da vida, demonstre a sua gratidão. Quem é mal agradecido é refém da escuridão. A pessoa agradecida vê no outro o seu irmão. Queridos irmãos e irmãs, neste domingo abençoado, mais uma vez estamos aqui reunidos em nome de Jesus Cristo para mais um programa Vivência Espírita, em que hoje recebemos esses irmãos tão queridos que vêm nos falar sobre fé e razão, que muitas vezes faz com que os nossos corações se percam nas decisões que tomamos. Vamos pedindo a Deus licença, Senhor Jesus, para que nos dê a oportunidade de agradecer ao Pai pelo dom da vida, por nosso corpo perfeito, por tudo que temos, pelo que somos e pela oportunidade que temos todos os domingos de recebermos mensagens para reflexões, rever conceitos e colocá-los em prática em nosso cotidiano. Agradecidos mais uma vez, nós pedimos, Pai, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo mal. Pois vosso é o reino, o poder e a glória para todo sempre manifestado em nossas vidas. Amém, amém, amém, Senhor, amém. Tema do dia. Tema do dia. O tema do dia de hoje será Fé e Razão. E nós estamos aqui com a equipe do programa Fé e Razão. Já fala logo. Hein? Já fala logo. Faleceu sexta-feira o nosso querido amigo e companheiro de doutrina, José Maia. Ele tinha 84 anos. Ele veio para São José em 1988. É voluntário do Centro Espírita Pequeno Templo da Caridade. Ele foi justamente diretor comercial da Vanguarda no seu início de funcionamento aqui no Vale do Paraíba. E era um dos fundadores da ASIM, Associação Síndrome de Down. Ele faleceu, deixando dois filhos e a querida esposa Rosina. Ao Maia, que a paz e a tranquilidade do nosso Mestre Jesus esteja com ele hoje e sempre. Só para a gente, também a título de mais uma informação, né? Quem desencarnou ontem também foi a nossa cantora espírita, Paula Zamp. Ela já estava doente há algum tempo, né? E ontem ela desencarnou, deixando aí muitas buscas bacanas aí, muitas pessoas já presenciaram as apresentações dela, cantava muito bem, e hoje nós vamos colocar as buscas do programa aqui na voz dela também. Tema do dia. Tema do dia. O tema do dia de hoje será Fé e Razão. E nós estamos aqui com a equipe do programa Fé e Razão, que é levado ao ar toda quinta-feira às 20 horas aqui na Rádio Vivência Espírita. Nós estamos aqui com o Carlos, com o Pedro e com o Antônio Custódio. Bom dia, Antônio Custódio. Bom dia a todos que estão aí nos ouvindo. Bom dia a todos os amigos da bancada que vão colaborar com essa bate-papo, com essa troca de informação aqui. E que nós tenhamos um domingo alegre e feliz a partir de agora, evidentemente. Bom dia, Pedro Chagas. Bom dia, seu Rui. Bom dia a toda a bancada do programa Vivência Espírita, né? E a todos os webnautas que estão nos acompanhando. É, e estamos aqui, né? Vamos trocar um pouco de ideia aí para que a gente entenda a importância desses dois, essas duas palavras que devem permear toda a nossa vida, e fé e razão. Bom dia, Carlos Chagas. Carlos é mais conhecido, né? Ele tem várias vezes já esteve aqui conosco. Uhum. Né? Pois é, eu acho que já faz pelo menos uns 10 anos, né, que a gente frequenta. Bom dia a todos que estão vendo a gente aqui pela internet, por todos os outros canais. E a gente ficou muito lisonjeado, né, quando foi feito o convite, né, por parte de todos vocês aqui para que a gente pudesse ter um programa. Então, isso é um sonho que a gente realiza e hoje estamos conseguindo, aí, graças a Deus, tocar esse projeto aí. Depois de assistir muito vocês aí, aprender bastante, tentando aprender um pouquinho, né? Mas a gente vendo vocês conduzirem aqui, realmente é uma escola para todos nós. Né? Mas está um sucesso, o programa está um sucesso. Tá. A fé e razão. Graças a Deus a gente está conseguindo. Tem bastante gente participando, acho que é. E isso não é fácil, cara. É difícil trazer gente. Acho que é um começo, leva um pouco ainda de tempo, claro. Mas o pessoal tem participado bastante. É toda quinta-feira, né? Às 20 horas. Então, o programa Fé e Razão, que a gente vai comentar aqui para vocês, que inaugurou aí, foi quanto tempo? Quanto tempo? Alguns meses já, né? A gente já está no programa, vai ser essa próxima agora, o programa 23. Já muito legal. Um tempinho razoável já. E o visual do programa é muito bom, nossa camisa amarela com o logo. Eu pensei que você estava falando da gente, do rostinho. Não, não. A Não exagera verdade, também, né, cara? Já basta o nosso aqui já. Mas tudo bem. Então vamos começar já direto no pé e razão. E aí a gente fica pensando que vai melhorar. Vocês vão ver na hora que o Nil e o Renato Zeca estiver aqui. Renato Zeca. Aí vocês vão querer voltar a olhar a cara da gente. Esse é dinossauro também. É o dinossauro. Exatamente. Vai ter outro programa. Aí o pessoal fica na expectativa. Na hora que o Renato e o Nil estiver aqui, eles vão. Poxa vida. Eles vão falar: a equipe da Vivência é bem melhor. A gente não quer ser só mais um rostinho bonito, né? Não, mas tudo bem. Então vamos começar já direto no nosso programa Fé, com o tema Fé e Razão. O que vocês entendem por fé e razão? O que nós entendemos por fé? Então, você sabe que a sugestão do Antônio Custódio, existe uma série que está passando aí na... que já está passando há algum tempo, né? The Choosing, os Escolhidos. Uhum. A gente tem falado bastante disso. Vocês têm falado e eu sou meio avesso às séries, eu gosto mais de filmes, né? Mas eu falei, eu vou assistir essa série. E ontem, eu tô lá no quarto ou quinto episódio, eu tava vendo aquela questão da... aquele episódio da pesca milagrosa, né? E ali ele mostra de uma maneira muito interessante a questão da fé, né? Que naquele caso ali, ela se antepõe à razão, né? Porque Pedro já tinha tentado pescar a noite inteira e não tinha conseguido. Então, quando Jesus vem para ele e fala assim, olha, jogue a rede de novo, né? Então, muitas vezes, a fé é que vai fazer eu jogar a rede novamente, eu tentar novamente, né? Eu buscar isso, mesmo que em determinados momentos ela não esteja muito de acordo com a razão, né? Então é a fé eu acreditar piamente. Cara, né? Será que quem foi que inventou mesmo a lâmpada? Thomas Edison, né? Isso. Ele disse que foi não sei quantas mil tentativas, né? Se ele não tivesse fé, por exemplo, se fosse uma pessoa que agisse só pela razão, fala, não, vou desistir desse negócio aqui. Já deu, né? É. E ele, quando ele fez a última tentativa que deu certo, a última tentativa não, quando ele fez a tentativa que deu certo, porque se não tivesse dado ele ia continuar, né? Aí ele falou, não, só foi experiência, só as outras, a certa era só essa daqui mesmo. Pois é. Então o que que acontece? Você vê essa diferença, se a pessoa não persistir, se ela não tiver fé, ela não consegue muita coisa também, e às vezes é por causa de você só usar a razão, às vezes falar, tem mais jeito isso aqui, se conforma, é assim mesmo. A gente perde algumas coisas. Então a gente vai vendo o peso de cada uma aí, a importância disso, né? É. Mas aí vocês comentem também tudo, né? Para você, Pedro e Custódio, né? Só se vocês quiserem comentar, senão vai respondendo, né? Porque o Custódio. A fé tem um peso forte na nossa vida, evidentemente, né? Claro que a gente está passando bastante com razão, a gente fala da razão e elas estão unidas, a fé e a razão hoje, principalmente dentro da doutrina que nós gostamos tanto e estudamos tanto e tentamos colocar em prática no nosso dia a dia, a razão e fé estão juntas. E a gente sabe que em alguns momentos a fé sobressai a razão. Em alguns momentos, a razão sobressai à fé. De qualquer forma, as duas têm que andar juntos, né? A gente sabe que a importância da fé. E a fé são duas fés, né? Eu não sei se eu posso falar do plural de fé, fés, mas a fé humana e a fé divina. As duas são importantes, né? Quando a gente fala em fé humana, é na crença em você mesmo, você acreditar em você mesmo, naquilo que você é efetivamente como ser humano, como espírito. E a fé divina é o que te inspira, é aquilo que te faz ser o que você é. Então você precisa unir as duas fés, a fé humana e a fé divina, e a razão é só humana. Então, você precisa juntar a razão junto com a fé para que você tenha a sua inspiração de vida com um objetivo correto do seu vivenciar, né? O nosso objetivo final, efetivamente, não é um só, é o crescimento espiritual. Para isso, você precisa trabalhar a fé e a razão juntinhos um do outro. É isso, Pedro. Beleza. Você quer Pedro? Falar alguma coisa, Carlos? É, vamos ver a opinião do Pedro. É. O Carlos deu uma respirada aqui. Bom, eu gostaria... Ele respira porque ele não concorda. o Carlos e o Custódio deram um parecer, digamos assim, direto à resposta. Eu gostaria de lembrar, né? Eu sou coordenador da Mocidade Espírita do Anjo Ismael, né? Já faz um bom tempo, né? E é engraçado que foi uma mensagem que o plano espiritual mandou para mim, e eu até não acreditei na época. Eu falei assim, né, não consigo nem dar conta dos meus em casa, né, como é que eu vou começar a fazer esse trabalho? E quando a gente começou a fazer esse trabalho, nós éramos em 4 coordenadores e tínhamos 2 alunos. E aí na segunda aula, aqueles 2 alunos que tinham vindo faltaram, e vieram mais 2, né? Aí a gente ficou feliz, né? Falou, opa, na próxima aula vem 4, né? Que veio 2 numa e 2 na outra, né? Aí na outra aula não vem ninguém. Então a gente dava aula entre a gente mesmo. E eu tô falando de um processo que dura quase 10 anos. A razão muitas vezes mandava a gente abandonar esse trabalho. Mas a fé não. A fé, ela sempre ficava falando assim, insiste, a gente sabe que não é só o plano encarnado que está lá, né? Que tem também os jovens desencarnados que vêm ali. Então, insiste, busca, esse horário não está dando certo, vamos para outro horário, vamos fazendo. Enfim, hoje a gente tem um trabalho com 24 alunos, né? Um trabalho que a gente tá procurando fazer um desenvolvimento muito legal. A razão é... ela me deu toda a base, ou melhor, nos deu toda a base para que a gente fizesse aquele trabalho. E a fé, ela enriqueceu isso. O conceito de fé que eu mais gosto, que mais se aproxima daquilo que eu costumo dizer nas minhas preleções, é aquela fé daquele texto do Humberto Rodin, que muitos de vocês devem conhecer, né, que tem até um título bem agressivo, né? Que é a fé morta dos ignorantes, justamente porque a gente esquece que a fé, ela tem essa conotação de sintonia. Então, quando a gente busca essa sintonia com o divino, a gente consegue alguns esclarecimentos que vão levar aquilo que a gente faz com razão a ter muito mais força. E se deixar eu falando aqui, tem um monte de coisa. É, porque, mas viu, Pedro, que nem nós vimos aqui, nós estávamos brincando aqui em off, antes de começar o programa, eu e o Jorge, nós começamos há 20 anos, e se a gente não fosse perseverante, nós não estaríamos aqui comemorando 20 anos de programa de rádio, né? Uma das coisas que você colocou, a persistência, eu acho que ela é um dos frutos da fé, né? Porque o que a gente observa, por exemplo, no dia a dia, quando você leva isso para todos os campos, sabe? No campo profissional, aqui no campo do trabalho voluntário, se a gente não tiver persistência, né, nada vai dar certo, né? Porque muitas vezes a gente começa uma coisa e acha que aquilo tem que ter resultado imediato, e não tem. Não. Né? Então, se eu não tenho essa fé em mim mesmo, muitas vezes, né, que o Custódio colocou, então existe a fé divina e a fé humana. Então, se eu não acredito que eu sou capaz, pronto, já não vai dar certo. Né? Então, é muito importante isso, né? essa autoconfiança que é expressada, né? O quê? É um fruto da fé. Né? Ah, sim. Então, e a gente observa também que esse fruto da fé, se você não fizer de coração limpo, com boas intenções, ele não vai para frente, né? Não vai. Depende muito daquilo que a gente busca, né, Rui? Porque muitas vezes a gente... Eu gosto de dar umas caminhadas aí durante a semana, e eu estava até dizendo para minha esposa esses dias, se você pegar, por exemplo, segunda-feira, no verão, tá cheio de gente fazendo exercício físico. No mesmo verão, na sexta, já diminuiu. Quando você vai no inverno, já não tem mais ninguém fazendo aquilo. Só eu. Nem você. Nem você. Né? Então a gente já sumiu. Né? Então por quê? Porque a gente não tem essa persistência. Então, muitas vezes, no momento daquele entusiasmo, a gente sai e tenta, mas de repente, quando a gente toma alguns tropeços, a gente já começa a esmorecer. E a fé é que vai fazer com que a gente persista, né? Nesse caminho. Bacana. falar das participações? É, quer que eu fale aqui? Quem está ligadinho aqui com a gente também é a Irene Maria do Nascimento também, dizendo que hoje é um programa de peso, haja assunto. Luiz Carlos Forcato, nosso amigo Forcato, bom dia aos vivencianos e aos filósofos, Rui. É, que nós, eu estive fazendo uma visita para ele, viu? Gostaria que se vocês pudessem fazer uma visita para o Forcato, lá na rua 21 de abril, 680. Ele está residindo na casa do filho dele. Uhum. Vai ter uma fila agora, depois que você deu o endereço. Deu endereço eu estou devendo uma visita para o Forcato também. Precisa preparar um café forte lá, porque agora vai ter fila na casa dele. Prepara o café, hein, Forcato. O Leandro Ribeiro está aqui também, dizendo que saudando vocês e falando que o Allan Krambeck deve estar feliz também. Com certeza. Isso, né? Você falou do Elisei? Henrique, não, Elisei. Henrique Eliseu, o Carlos Henrique, né? Também está aqui com a gente, desejando um excelente programa. E, é legal você ter falado do Krambeck, porque o Krambeck, em espírito, sempre está aqui, né? Toda vez que a gente tenha um médium aí com vidência, um médium que tem, ou que tem uma sensibilidade maior, que percebe, e aí sai comentando, né? Ó, tá aqui o Petite, tá aqui não sei o quê, tá aqui o... Sempre fala do Ivan de Souza Lopes e sempre fala do Allan Krambeck. Mas há anos. É. Allan Krambeck é o nosso mestre, viu? E depois comenta pra gente mais do Allan Krambeck. Tá. A Neide Cristina também, nossa amiga Neide, do Castelã e da AM também. A Irene, mais uma vez, ela está colocando aqui, naquela hora eu tinha falado, as duas, né? A fé e a razão para mim têm a mesma importância, tanto a fé como a razão. Érica Leandro também, aqui com a gente. A Cris, nossa Cris, está dando um bom dia a todos. A Érica também comenta que na enquete as duas precisam estar juntas, a fé e a razão. Renato Pazin está dando um bom domingo. O tema do programa é difícil, requer muito estudo. Espero aprender. A Gisele Greblo está dando um bom dia. A Vera Barbosa. Vicente de Paula Teixeira. A Regiane Mota está dando um bom dia a todos aqui. Ela é lá de Poá. Um abraço lá aos nossos amigos de Porto Poá. Alegre. Poá. Hein? Porto Alegre. Poá. Porto Alegre, do Rio Grande do Sul. Isso. É que está escrito P-O-A. Até o RS está pequenininho aqui. O Forcato dizendo, se a fé verdadeira é baseada na razão, como valorizar uma mais que a outra? Eu acho que essa pergunta não é nem para o pessoal, essa pergunta é para nós que fizemos a enquete, né? Isso. A Regiane Mota dando um bom dia. Ema. Tem que escolher uma. Tem que escolher uma, não tem jeito. E pior que essa enquete é tão perversa que ela se responde uma, ela não deixa se responder de novo, não. Não deixa se responder. A Marta lá, de novo. Gonçalves, está mandando um abraço aqui também. O João Paulo Gonçalves, que nós já falamos, lá de Paulista. A razão é importante para não ter uma fé cega. A Rosângela Costa, a Regiane Mota, um bom dia também, mais uma vez, que ela está falando aqui, né? É a Adriana Vicentini. Adriana Vicentini é sua nora, né, Rui? Minha nora. Diz que eu vi o programa hoje, porque ela gosta muito do Vivência e gosta muito do programa Fé e Razão, né? O Aécio está sendo assessorado hoje. O Aécio está aqui escrevendo hoje. Um ótimo programa para todos, forte abraço. Hoje um amigo está me ajudando. Legal. Está sendo assessorado hoje. A Miriam Yui também está aqui, dando um abraço. Marcos Sugai também, nosso amigo Marcos lá de Santos. O Edson Andrade, bom dia, Vivenciano. José Costa, dando um bom dia. O Antônio Bessa também, está lá em Araruama, no Rio de Janeiro. A Rosilma Ferreira também. Ambas são importantes, ela está colocando. O Wes mandou mensagem até no WhatsApp aqui também. Ah, legal. O Iramir também, lá. A Valéria, mandando feliz aniversário para o Tião. A Fernanda Cassal, a nossa amiga Fernanda, lá da casa da Marcela também. Mandando um bom dia a todos, um domingo abençoado. O Ricardo, o Antônio Bessa está sentindo falta do Ricardo, né? O Ricardo tá adoentado, né? Ele tá... O Ricardo, daqui a pouquinho, a hora que você acabar, a gente fala um pouquinho sobre o Ricardo. O Piero. Você falou da Yolanda Garzon também participando aí? Não, o Piero está lá em São Luís. Piero está lá em São Luís do Maranhão hoje. O Piero também viaja pra caramba, né? Viajado. É pior do que você, Rodrigo. Pierre. Viaja na maionese e de avião. Aí a Holanda tá lá em Uberaba. Brincadeira, Piero. E ele tá lá nos Lençóis Maranhenses, cara. Mandou umas fotos lá, cara. Muito, muito bonito. Muito bonito. Mas tá certo, tem que valorizar esse Brasilzão, né? Claro. A Holanda, nossa amiga Holanda, lá em Uberaba, mandando um abraço aqui. O João Ramalho. A Irene está perguntando, a fé pode ser chamada de autoconfiança ou intuição? Isso pode falar até. Antes de responder a Yolanda, eu queria fazer duas menções aqui, se vocês me permitem. Claro, né? Fala, vontade. A gente citou um passant aqui, o Alan Krambeck. Sim. Eu conheci o Alan por volta do ano 2000 e eu estava lá no Anjo Ismael e estava o Mauro Biazetto e o Wilson Mosca conversando sobre um curso de filosofia que iria se iniciar lá no Jefa, Filosofia Espírita. Eles estavam conversando entre eles, né? E eu, muito curioso, eu falei, mas o que é isso, né? Onde que vai ser? E aí eu peguei e no dia lá, quando eu fui já era a terceira ou quarta aula. Daí eu peguei e fui lá e comecei a assistir. Só que o que acontece? Aí eu vou entrar na questão da persistência. Eu não era acostumado com esse linguajar da filosofia, com essa ideia do questionamento e tudo mais. E quando eu ia, várias vezes, eu falava assim, puxa vida, eu até já falei isso para o Jorge uma vez aqui, falei, essa aula, esse negócio está meio chato. Uhum. Eu achava que estava meio chato. E eu falava assim, semana que vem acho que não vou voltar. E durante várias vezes eu pensei isso, só que eu esqueci que eu falei que não ia voltar e voltava, entendeu? E a hora que eu vi, a gente já estava lá terminando o... Naquela época não existiam os livros ainda, né? E as aulas, eu estava lá na 20ª aula, tudo. Então, o que acontece? Essa questão da persistência, ela tem muito a ver, né? E quando você vê, você já se acostumou à linguagem, acostumou com as pessoas, e a hora que você vê, está ficando gostoso, né? Tudo isso. E o Alan, com aquele jeitão calmo, sereno, ele veio muito aqui no programa Vivência Espírita, aqui não, na Bandeirantes, né? na Piratininga. Então, com aquele jeitão calmo, tranquilo, então ele ensinava muito pra gente, né? Com tranquilidade, ensinando a questão da maiêutica, né? Que você analisar, a resposta muitas vezes está dentro da gente, né? E a gente às vezes não está conseguindo acessar aquela resposta. Então, o Alan é um dos grandes responsáveis, se não o grande responsável, por nós falarmos em filosofia espírita aqui em São José, né? Aqui no Vale do Paraíba. Então, a mensagem dele para a gente foi muito importante. E quando o Rodrigo já fala para a gente que de vez em quando, ou de vez em sempre, né, Rodrigo, espiritualmente ele se encontra aqui no estúdio, eu tenho certeza, porque ele... a gente se sente muito intuído muitas vezes, né? Sobre esses assuntos. Ele deu uma aula sobre... eu lembro, deu uma aula no Jeff, na escola de aprendiz, sobre Deus. Nossa! Acho que foi uma das melhores aulas que eu já tive lá na... sobre o assunto, né? E ele, de uma forma simples, né? De uma forma... porque eu acho que a codificação espírita tem que ser isso, né? Qualquer espírito que chega aí que complica muito, para mim eu acho que tá indo no caminho contrário da codificação, porque codificar é tornar as coisas inteligíveis, tornar as coisas simples para a gente, né? E o Allan Kardec tinha esse poder, sabe? Ele tinha essa capacidade de transformar um assunto que é extremamente complexo, que é explicar Deus de uma forma simples que todo mundo entenda, né? O professor Clóvis de Barros, ele foi uma das... Há muitos anos eu ouvi isso dele, que ele falava assim, olha, não adianta você querer falar muito de maneira muito difícil. As pessoas não vão te entender, você vai acabar falando sozinho. Então, a verdadeira essência do mestre, do professor, daquele que tenta passar alguma coisa, é você pegar uma ideia complexa, mastigar essa ideia e passar de forma que todo mundo entenda. Né? Então, às vezes, eu quero mostrar muito conhecimento, mostrar muita cultura e acabo me distanciando das pessoas. Então, isso é uma coisa que o Alan ensinou para a gente. Isso é uma coisa que Jesus também fazia. Com certeza. E as parábolas de Jesus eram muito simples, né? Muito clara e até hoje permanece, porque é verdadeira. Né? Eu acho que Jesus conseguiu pegar as coisas do reino, conseguir transformar o reino de Deus, né, vamos dizer assim, o reino celestial em uma coisa simples para que meros pescadores que não tinha evolução intelectual quase nenhuma entendesse, né? A gente vê isso até pelo com exceção aí do Mateus, né? Na série de Tios. Os outros tinham sérias dificuldades de compreender. Até Pedro negou Jesus 3 vezes. Mas você vê que ele para aquele povo, naquela época, conseguir entender o que ele estava falando, ele tinha que falar de forma simples, tinha que falar de forma alegórica, né? E a doutrina dos espíritos, Kardec, né? Teve isso, pegar da espiritualidade, um tema extremamente complexo, que é a reencarnação, que também é todos os assuntos da espiritualidade, e tornar em simples, né, para que a gente, pobres mortais, consiga entender o que é a espiritualidade. Né? Então, por que vocês... O que vocês pensam? Que a maioria das pessoas, acho que quase unanimidade, pensa que filosofia é uma coisa só para intelectual, é uma coisa só que de difícil acesso para todos. Por que essa barreira que existe? Talvez, né, essa barreira tenha sido colocada pelos próprios intelectuais, né, de uma forma ou outra, para elitizar um pouco isso. E aí a gente tem que se lembrar que todos somos seres humanos. E eu vou fazer aqui só para a gente poder entender. Como eu sou um ser humano, muitas vezes a gente tem várias maneiras de ostentar. Tá? Então eu posso ostentar um carrão, posso ostentar uma roupa cara, mas também posso ostentar conhecimento. Né? Então, quando a gente está falando da filosofia clássica, de um modo geral, ela é algo muito destinada à classe intelectual, aquelas que estão realmente num nível intelectual muito alto. Quando a gente vem para a filosofia espírita, a ideia já é desmistificar isso, né? Não é ostentar conhecimento, não é ostentar nada. A ideia é a gente poder aprender, tentar entender alguma coisa e passar isso de maneira simples. E não dá essa sensação. Então, eu posso falar em filosofia sem utilizar palavras muito complexas, né? Depende muito, mas isso acho que vai depender muito de cada um, né? Da forma de cada um falar. Nós entrevistamos aqui um promotor público lá de São Paulo. Ele disse: o grande problema que existe nas outras religiões é que eles não aceitam a filosofia e a ciência. Sim. E o espiritismo procura entender e procura colocar em prática a filosofia e a ciência. Pois é, pode falar. Fala. Então, nos dias de hoje, a filosofia está mais desmistificada, né? Mais popularizada, até em função de alguns filósofos, ou ditos por filósofos, que estão trabalhando a filosofia na televisão ou nas mídias sociais. Nós estamos falando do professor Clóvis, estamos falando do Karnal, do Pandé, professora Lúcia Helena. Lúcia Helena, e alguns que falam uma linguagem bastante simples e fácil de entender. Isso desmistifica a ideia de filosofia ser alguma coisa intelectual. Nós, dentro da filosofia, dentro da doutrina espírita, nós temos as três colunas, né? Ciência, filosofia e religião, e trabalhamos muito a religião, muito, e esquecemos das outras duas, né? A filosofia e a ciência. E a filosofia, ela é um tema muito importante para a gente entender a religião. Eu penso assim, que quando você trabalha a filosofia, você consegue ler a doutrina com a cabeça de filósofo, ou com a cabeça de filosofia, o entendimento que você tem é diferente. E você consegue entrar, não ficar na superfície, mas você entrar na essência da doutrina. E a essência da doutrina é que te leva à compreensão. Então, te faz melhor. E por sorte, né, nós estamos trabalhando na filosofia e é doutrinária, efetivamente, e esta turma que traz a filosofia, mais popularizando a filosofia, nos ajuda, efetivamente. Sai do misticismo de dizer que isto é clássico, que isso não é profissão, filosofia. A pergunta é que o professor Clóvis brinca muito, né? Eu pergunto o que ele faz. Ele fala: eu sou filósofo. O que faz o filósofo? Nada. Nada, absolutamente nada. E nem é profissão. Ou ele é professor, ou ele não é nada. Então ele ensina filosofia. Portanto, filósofo não é profissão. É só a aquisição de conhecimento. E aquisição de conhecimento através de provocações. Eu gosto muito da palavra provocação, porque a filosofia ela provoca as pessoas a pensarem. É isto que a gente precisa entender e para que a gente possa fazer da doutrina realmente mais do que ela é. A doutrina espírita ela é um mundo de conhecimento. Mas a gente não pode ficar na superfície. Nós temos que nos aprofundarmos na doutrina. E a filosofia ajuda a isso, faz com que a gente realmente perceba a importância da doutrina na nossa vida. Pela filosofia, ela nos ajuda. Se você pega, por exemplo, o primeiro livro da codificação, 1857, o Livro dos Espíritos. O que é o Livro dos Espíritos? É um tratado de filosofia. Então, é importante a gente observar. Então, quando você pega ali todas as perguntas, todas aquelas questões lá vão ser questões que vão nos levar à reflexão. Então, quando você fala na fé e na razão, o que seria a filosofia? Ela estaria um pouco mais voltada à questão da razão. E a religião, um pouco mais voltada à questão da fé. Então, as duas caminhando juntas vão fazer com que nós sejamos pessoas com muito mais visão, com muito mais entendimento. Né? Essa é a minha forma de pensar. Vamos dar uma praticidade aqui em alguma coisa, né? Assim, porque tem a gente fala, mas tem gente que ainda continua assim, mas peraí, como é que eu distingo? Então vamos pegar uma frase que é famosíssima aí que a gente encontra no meio espírita, né? É que às vezes a pessoa escreve para nós essa oração, essa mensagem, ela já está muito cristalina para a gente que é espírita, mas para o leigo ele tem que pensar, né? Por exemplo, o espírito dorme na pedra, sonha no vegetal, agita-se no animal e acorda no homem. Leon Denis. Isso aí. Inclusive, a semana passada a gente fez um programa sobre Leon Denis. Uhum. E aí, nesse programa... Agora, imagina uma pessoa, Carlos, ela não tem a ideia que nós temos, né, da doutrina espírita, dessa transição que a gente faz aí em todos os reinos. Será que ela cai a ficha dela quando ela pega essa coisa de cara? É difícil, até porque aquilo que se traz dentro das outras religiões é que você tem uma alma que é criada no momento da concepção. Então, isso aí não vai ter sentido nenhum. Né? Então, para eu poder entender e começar a refletir sobre isso, eu vou ter que ir lá nos ensinamentos, né? E poder analisar a questão da evolução da consciência, né? Do princípio inteligente. Então, como que essa consciência ela vai se desenvolvendo? E aí ela vai estagiando por todos os reinos. Poxa, agora tem mais sentido. Né? Uma vez você me deu um livro que falava, assim, o desenvolvimento da consciência do átomo ao anjo. Isso, é do Sebastião Camargo. Isso. Então, esse livro, ele vai colocar isso de uma maneira... Aliás, uma leitura complexa, aquele livro lá. Né? Então, ele vai colocando esse desenvolvimento da consciência, que é isso que tem a ver com a frase do Leon Denis, que o Custódio está doido para dizer que essa frase não é do Leon Denis. Ele até puxou o microfone isso aqui. Por isso que é uma crítica, né? Não, mas conta aí, de quem que é a frase? Fala, Custódio. Então. Você que puxou o microfone. Faz errado aí. Não puxei o microfone. Você me provou. Isso é uma provocação filosófica. existe uma confusão. Essa frase, efetivamente, não é de Leon Denis. Né? Essa frase foi arrumada, foi deturpada e colocaram o nome de Leon Denis embaixo. Eita, a frase de Leon Denis... Adulteração. Deram uma adulterada nela. Essa frase correta de Leon Denis é... O espírito, ele dorme no vegetal, ele acorda, sonha na... Dorme no mineral. Não, esquece o mineral. Ele não tem mineral. Dorme na pedra, não? Não, a pedra tá. Eu vou explicar o porquê. Então, ele começa no vegetal. Ele dorme no vegetal, sonha no animal e acorda no homem, ou coisa parecida. Então, ela começa no vegetal, efetivamente, e vem até o animal. O mineral não existe. Se você for nos ensinamentos de Kardec, a alma, o espírito, ou a potência espiritual, começa no orgânico e não no inorgânico. Eu vi aqui, para tirar a dúvida aqui da prova dos noves, ele fala que a alma dorme na pedra, sonha no vegetal, agita-se no animal e acorda no homem. Então, essa frase não é de Leon Denis. Essa frase foi arrumada. Se você for lá nos ensinamentos de Kardec, você vai ver que a alma começa no processo inorgânicos. E pedra é nos orgânicos. E pedra é inorgânico. No inorgânico, a gente tem uma força mecânica que se transforma, em si. Essa transformação é lá no inorgânico, nas pedras, no mineral. Então, portanto, o processo de crescimento espiritual, ela está e se inicia no orgânico e não no inorgânico. Kardec está falando isso, não sou eu e nem Leon Denis. Leon Denis, aliás, toda a leitura de Leon Denis, ou tudo escrito de Leon Denis, ele vai... Você tem razão. Criteriosamente conforme Kardec. Ele não altera Kardec. Ele vai nos ensinamentos de Kardec. Se você está pesquisando aí, pode pesquisar. Kardec ele fala que seres inorgânicos são todos os que se cerceiam de vitalidade, de movimentos próprios e que se formam apenas pela agregação da matéria. Tais são os minerais, a água e o ar. Então, perfeito. Mas para continuar em filosofia, a gente vai para outra. Por isso que a gente aprende isso, Jorge. Por isso que quando alguém fala uma coisa dessa, a filosofia nos ensina que esta provocação, a gente vai buscar lá nos ensinamentos a forma correta de dizer, né? Porque uma coisa legal dentro da doutrina é a gente corrigir aquilo que alguém faz alguma deturpação. Desmistificar, né? Desmistificar, de maneira simples. Então, mas vamos para essa outra. Tudo se encadeia na natureza. Do átomo ao anjo, porque esse já começou no átomo. Aí o átomo não é a menor partícula da matéria que está lá no mineral? Que está dentro do mineral. Mas foi o que o Kardec falou aqui agora. Essa é de Kardec. Apesar de ser inorgânico, tais são os minerais. Mas tudo se encadeia na natureza é do Allan Kardec. Kardec também. Então a gente vê que o buraco é muito mais embaixo do que a gente pode imaginar. Claro. Por isso que na filosofia o mais importante são as perguntas, né? E não as respostas. As respostas, exatamente. Você imagina o Kardec, ele elaborando as perguntas do Livro dos Espíritos? Porque se alguém vira para mim naquele momento e fala assim, você pode fazer as perguntas que você quiser, que os Espíritos vão te responder. Entendeu? Se eu não tenho nível de consciência legal, eu ia falar assim, será que o Corinthians vai ganhar? Será que eu vou acertar na seis números do Mega C. Seis números do Mega C. Mas olha só, a gente fala assim muito que a doutrina espírita ela foi passada para nós por uma pleia de espíritos superiores. Né? Agora, o que estava perguntando era tão superior quanto aqueles superiores. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Exatamente. E talvez fosse o mais superior deles. Porque você fala assim, ó, vamos juntar todos vocês aqui. Ó, hoje nós estamos com a equipe do Fé e Razão. Vai vir todo mundo aqui. Rodrigo, você vai fazer pergunta para eles. Nossa senhora, a gente já sofre para fazer enquete. Entendeu? Você vê? A enquete. Então, você imagina um cara para perguntar se ele não tem que ser bom para caramba, porque senão não vai adiantar nada. Não adianta você botar uma pleia de espíritos superiores para responder suas perguntas se você não souber perguntar. Pois é. Agora, olha o tamanho do Kardec, isso, né? Para a gente avaliar o tamanho do Kardec. A responsabilidade dele também. Né? Exatamente. Quanto maior o conhecimento da pessoa, maior a responsabilidade que ele tem com relação às perguntas e às respostas. E você já traz uma bagagem lá de trás. Né? A gente sabe que o espírito de Kardec, né, apesar do pessoal tentar reduzir, dizendo ele não foi médium, não sei o que lá, ele traz uma bagagem desde os druidas. Isso que a gente sabe, dos druidas sem falar das especulações dele ser Platão, mas tudo bem, não vou entrar nesse mérito. Mas o druida a gente sabe que ele é. E aquele povo druida, os druidas, né, tinham um conhecimento também muito, muito forte, né, da natureza, né, das árvores. E ele poderia ter uma mediunidade ostensiva, mas intuitivamente. Ele era muito, né? Ele era tão modesto né? Que escondia o próprio brilho, né? É. Se você for pegar, o Evangelho do Segundo Espiritismo, você tem vários capítulos dele próprio. Foi como o Baccelli falou semana passada. O Evangelho Segundo o Espiritismo, mais de 60% é de Allan Kardec. É. 40% é da espiritualidade. Os comentários de Kardec, né? Então é maravilhoso. Uh-huh. Né? Então, acho que um ou dois capítulos só que não tem, né? Os comentários. Uh-huh. Então, a gente muitas vezes lê a passagem e aí depois nos comentários de Kardec é que você fala, a gente puxa, vai conseguir entender. Exatamente. A Irene tinha feito uma pergunta e a gente começou a conversar mais. Ela falou: a fé pode ser chamada de autoconfiança ou intuição? Quer responder você? Você já respondeu parte dela, continue. Eu penso que sim. Principalmente a fé humana. Se a gente estiver falando da fé humana, sim. Se eu não acreditar que eu sou capaz de fazer, esquece. Então começa por mim. E um outro detalhe, viu? Você inconscientemente nota se eu tenho autoconfiança. Quando você me faz qualquer tipo de questionamento, você já, talvez você não note isso conscientemente, mas inconscientemente você nota se eu não tenho essa confiança, se eu não tenho essa fé. Então a probabilidade de eu não conseguir fazer aumenta, né? Uhum. Rodrigo, vamos fazer um intervalo? Deixa eu só falar mais algumas coisas que estão ligadinhas aqui. Não, com a gente. Só comentando, eu queria ressaltar uma coisa importante, né? Porque a gente falou de Kardec e a gente não pode desmerecer Chico Xavier. Uhum. Se você pega o livro Consolador, é só perguntas que Chico faz para Emmanuel. Uhum. Né? E são perguntas extremamente complexas. Você pega o livro Consolador, você vai ver os tipos e o nível das perguntas. Você fala, é o nível de uma pessoa que fez até a quarta série? Uhum. Né? Então, eu vou dar um exemplo aqui. A pergunta 115 do livro o Consolador. Ele pergunta, é a filosofia a interpretação sintética de todas as atividades do espírito em evolução na Terra? Chico Xavier fez essa pergunta. Chico Xavier fez essa pergunta, né? Porque... Deixa alguém responder. É a filosofia a interpretação sintética de todas as atividades do espírito em evolução na Terra? E aí Emmanuel responde: a filosofia constitui, de fato, a súmula das atividades evolutivas do espírito encarnado na Terra. A súmula, né? Suas equações são as energias que fecundam a ciência, espiritualizando-lhe os princípios, até que, unidas umas às outras, indissoluvelmente penetram o átrio divino das verdades eternas. Ou seja, ele quer dizer que a ciência, que é a razão, né, quando espiritualiza a ciência, que é trazendo a fé, né, e une uma a outra, né, indissoluvelmente, que não dissolu... tá junta, né, penetra em si em todas as verdades eternas. É interiorização do conhecimento. Então, aí você vê a pergunta... Né? E a resposta. Isso, aí você dá para uma pessoa que está defendendo uma tese e fala, trabalha em cima disso aqui só, tá bom demais. É. Ela vai fazer uma coisa do outro mundo, né? Só baseado nisso aí. A Yolanda está colocando aqui que é 50% cada um, que é importante. O Dinho e a Fia lá de São Sebastião estão mandando um bom dia a todos. Abraço lá pro Dinho também. Né? Diz que o time de peso hoje, o programa está excelente. Quando ele fala de peso, não é que ele está gordo, não, né? Ah, não sei não também, né? Mas deixa no ar. O Bessa... Não confundamos fé com perseverança. Acho que a fé se posiciona em algo externo. A persistência ou perseverança é mais pessoal. Fé em mim é perseverança. Cláudio Yude, lá de Uberaba também, aqui com a gente. A Maura Russo, nossa amiga Maura. Cláudio Yude está fazendo uma pergunta também. O Cláudio está fazendo uma pergunta. Mas vamos deixar para depois. Carlinhos, separa a pergunta do Cláudio aí, por favor, você fazer depois. Só para a gente... Estou esperando a pergunta do Aécio aqui também. Só um detalhe, o Jorge. A fé e perseverança são coisas diferentes, mas a fé, ela leva à perseverança. Tá? Não é a mesma coisa. Se eu tenho fé, eu vou ser alguém mais perseverante. O caso do Tomás Edison. O caso do Tomás Edison, exatamente. Né? Foi perseverante. É. E a doutrina espírita cobra muito isso da gente, de ser perseverante, né? É, e às vezes a gente tinha até uma questão que eu tinha colocado aqui para a gente fazer no meio, como fortalecer a fé? Talvez seja a perseverança que fortalece a nossa fé também, né? É, a Fernanda Vilhena está aqui, faz tempo que a Fernanda não aparece por aqui, hein, Fernanda? A Marta Mara, a Ieda Bastos, irmã do Helder, o Rivail, e o Rivail lá de Itaberá, um grande abraço para o Rivail, a Joélia Vasconcelos, dando um bom dia, lá de Pernambuco, o seu Rodolfo Alexandrino, do Grupo Castelã, nosso amigo, a Lene Carvalho de Oliveira, de Águas Claras, lá é Distrito Federal? É, Brasil. Águas Claras é cidade satélite de Brasília. Legal. Marcos Sugai, mais uma vez, também, o Marcos também está fazendo a pergunta, Carlinho, marca aí. A Marli Borges também dando um bom dia aqui, vivenciando, de Barcelona, está lá em Barcelona, ó, um bom dia para a Marli. É, o Tiago Borges, nosso amigo Tiago. Está lá em Vitória da Conquista, lá. Né? Isso. Ah, o Marcos Sugai deixou a pergunta, né? Uhum. É... Mandou um abraço ao amigo aqui, um forte Carlos abraço Chagas. Ao amigo Carlos Chagas, que assim como eu, em um dia foi estagiário do Rodrigo. É. Não. Na verdade é trainee, né? Trainee. Estagiário é pior que o trainee. Uhum. A Regiane Mota está falando que maravilha ouvir tantos esclarecimentos de lucidez. Essa nossa nossa doutrina aprofundar, sim. Pela filosofia, que Deus abençoe todos vocês. Obrigada. Cecília Guardabácio, também aqui, a Ruth das Graças Silveira, a Vilma Tereza Martins e a Ieda Bastos, estou amando esses meninos. A Vilma, né? Será que é de Leme? Não, a Vilma Tereza, acho que não é a Vilma de Leme, não. E aqui também a gente tem que, antes da gente ir para os comerciais, falar do quinto bazar lá da Fraternidade Paulo de Tarso, né? Então a gente vai ser dia 5/5, domingo. Então vai ser em maio, próximo mês, às 10 horas, das 10 às 5 da tarde. Laços em nós, torcendo amor, costurando solidariedade. Então lá para apoiar, venha nos visitar. Além das lindas peças feitas por nossos artesãs, teremos também gostosuras para um lanchinho no local. Olha só, a fraternidade é referência, né? De comes e bebes. Ô Rodrigo, depois se eu puder também fazer aqui um... Claro, pode falar sim. Mas deixa eu só terminar aqui. Então, o valor arrecadado será destinado aos projetos sociais da casa. Tá? Então, vale muito a pena participar aí do quinto bazar, que vai ser dia 5/5. Aí vai ter um sorteio também. Aqui a Marta pediu para a gente sortear alguma coisa. Vou confirmar o que vai sortear. Não sei se vocês lembram. Oi. Não. Ela diz que sortear, depois vai lá, a pessoa escolhe, né? Tá. Então tá bom. Então, depois dos comerciais, a gente abre os microfones, os telefones, para ligarem pra gente e participar do sorteio. E vai ter também o Fábio Dionísio. Também vai o Fábio Dionísio lá do Recanto. Recanto. E Luiz, irmã Sheila. Eu tô confundindo o Recanto da Prece toda vez. O Recanto de Pronto Socorro Espiritual, Recanto de Luz Irmã Sheila, lá em Ribeirão Pires, mas ele vai estar aqui na Fraternidade Paulo de Tarso, comentando aqui sobre, fazendo uma preleção sobre o que está escondido nos grandes abismos. Ele já fez aqui um programa sobre esse tema muito bom. Vocês colocam aqui, procura por grandes abismos, vocês vão ver aqui a entrevista com o Fábio sobre esse tema. Vai ser dia 20/4. E ele estará aqui no dia 21, tá? Dia 21 ele está conosco. Semana que transição vem. Planetária. Semana que vem é o Fábio aqui com a gente. Então, sábado às 3 horas da tarde lá no Paulo de Tarso e aqui com a gente o Fábio Dionísio. Pode falar, Pedro. É só também um evento que a gente vai fazer, né? Eu tenho participado do grupo de auxílio à formação da Feira do Livro Espírita, né? Que a gente tem aqui todos os meses de agosto. Dia 19 de maio também faremos um almoço, né? Com música, poesia, lá no Espaço Zé Mira, ali na Vila Tesouro. E todos estão convidados também, né? É um almoço fraterno, né? Então vai ter música, chorinho, poesia. Vou estar lá declamando alguns poemas, levar a molecada da mocidade também para tocar algumas coisas lá. Né? O convite individual é R$ 35,00, criança paga meia e até 5 anos é gratuito. O local, então, é a Casa de Cultura, é Caipira Zé Mira, lá no Olívio Gomes Santana, aliás. Esse aí vai ser aqui em Santana. Isso, 19 de maio. Também já para a gente falar, né, já era para ter falado desde a semana passada, para iniciar o frio lá na AME, nós vamos fazer uma feijoada no dia 4 de maio também. Estão todos convidados, quem quiser convite eu tenho, o Carlinho tem, o pessoal lá da AME tem também. Então, feijoada no sábado, dia 4 de maio, lá na AME, para a gente inaugurar o frio e parar de ir na academia um pouco, né, e comer feijoada. Para poder engordar, porque senão não tem graça ir para academia depois, porque vai para academia para quê, mago? Né? Tem que dar uma engordada para poder voltar para academia. Senão você só vai encontrar o Carlos lá, mas ninguém fazendo, né? Mas ninguém fazendo nada, né? Então, dia 4 de maio, feijoada na AME, pessoal, fica ligadinho aí que a gente vai continuar falando aqui. Vamos fazer um intervalo, Rodrigo? Vamos intervalo. A música que nós vamos colocar aqui é Oração de São Francisco na voz da Paula Zan. Vamos lá. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o evangelho através da música. Pois é dando que se recebe. é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Francisco de Assis, ele viveu Jesus. E então, em todos os momentos que ele declamava esta prece, cantava, porque dizem que Francisco de Assis também cantava, ele exaltava a grandiosidade dos ensinos de Jesus. Compreender mais do que exigir compreensão, amar, semear a paz, semear a esperança, a compreensão de uma vida mais plena. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. E nós estamos aqui hoje falando sobre fé e razão com a equipe do programa Fé e Razão aqui da nossa rádio web Vivência Espírita. Nós estamos aqui com o Carlos, com o Pedro e com o Antônio Custódio falando sobre fé e razão. Pessoal, outra coisa sobre a fé, né, que a gente vê muitas vezes, isso que acontece com todos nós, né? Que parece que a gente precisa de exercitar a fé na hora que a gente está passando mais dificuldade. Né? Parece que... E é a hora que a pessoa tem... Tipo assim, parece que é a hora que a fé foge mais, porque nós somos muito imediatistas, né? A gente quer que as coisas aconteçam de uma hora para outra. Então, se você está precisando de algo, está passando por alguma necessidade, está passando por uma fase difícil na vida, você... quer ir atrás da fé, quer acreditar que aquilo ali vai mudar, que aquilo ali vai melhorar. Mas é muito complicado, porque pega a pessoa na fase também caída, né? Meio assim, né? Por isso que é difícil a fé, né? Uhum. A fé não se prescreve. Tem alguém que falou isso aí, alguém importante que falou isso. Né? Então é muito difícil, porque muitas vezes é nesse momento onde eu estou passando a maior dificuldade que eu vou ter que ter essa busca, né? Que eu vou fazer essa busca realmente pela fé. E essa é a grande diferenciação, né? Daqueles que têm fé para aqueles que não têm. Porque a gente ter fé quando está tudo bonitinho, as coisas estão caminhando bem, mas nos momentos de dificuldade é que aí a gente vai ter essas provas para a fé. Né? E não adianta eu virar para você e dizer, olha, tenha fé. Uhum. Ou você tem ou você não tem, né? É algo que tá intrínseco, né? É, que a gente viu, Jorge, a gente tem aquela mania de esquecer de agradecer, né? Daquelas instâncias que a gente tem, que a gente vai falar, para que serve a oração, né? Do entrar em contato com o divino, o pedir, o agradecer, a gente sempre acaba esquecendo. Então a gente quer praticar a fé só no momento que a gente está desesperado, que a gente está precisando de alguma coisa, e a gente esquece dessa fé no momento de agradecimento, no momento em que você pode estar ali, num momento de sorriso, de agradecer por tudo que você conquistou, praticando também essa fé, sabe? Então, eu acho que o ser humano ele ainda tem muito a evoluir nesse sentido de gratidão. A gente fala muito hoje nessa coisa de gratidão, tem essa turma da gratidão, tudo, né? Mas esquece de fazer isso realmente de coração, de sentimento. Uhum. Custódio. Porque a gratidão, né? Eu também tenho, não é combatido, mas falado também sobre isso, que virou moda, né? Virou moda. A pessoa que agradecer, ela, em vez de agradecer, ela fala gratidão. Gratidão. É. Gratidão é interno, né? Gratidão é aquilo que você sente. Sim. Agradecer é aquilo que você externa. Né? É aquilo que você mostra que você realmente está agradecido, sendo objetivo com as coisas, né? E a gratidão é eu me sentir. A gratidão, não precisa nem falar a gratidão, é para mim. Eu sou grato por aquilo que tem acontecido comigo, tá? É dentro de mim. Agora, agradecer é você externar isso para alguém que fez alguma coisa para você. Seja Deus, seja Jesus, seja espiritualidade ou seja alguém. Mas o orgulho, às vezes, não deixa eu ter essa gratidão, não deixa eu ter esse agradecimento a Deus. Porque é justamente isso. Eu estou falando do agradecimento em relação a eu comigo, uhum. a eu com a divindade, uhum. né? Então eu penso assim, ainda a gente vê muito o ser humano falando, quando ele se dá bem, é mérito meu, uhum. né? Quando eu me dou mal, né? Ô, Jesus, me ajuda, né? A gente vê ainda muito esse tipo de filosofia de vida que os seres humanos praticam. Nesse novo livro nosso aí, Jesus, né? Jesus, Caminho, Verdade e Luz, tem um tema que nós colocamos lá que é exatamente sobre esse assunto. Não gratidão, mas o assunto de nós estarmos acostumados com a seguinte coisa. É pedir, a gente está acostumado a pedir muito, né? A receber e agradecer. Quando a gente pede, se a gente receber, está tudo bem. Nossa, que maravilha. Deus me ouviu, Jesus me ouviu, é Deus no comando. Me ouviu. Se eu não receber, eu já acho que sou o último. Ó, tá vendo? Parece que ninguém gosta de mim, parece que o que eu peço não recebo, não acontece as coisas que deveriam acontecer comigo. Mas agradecer, eu sempre estou agradecendo. Mas a gente já prestou atenção que a gente nunca se coloca na posição de e quando é que eu vou pagar isso aí? Sim. Também. Você não paga para quem você pediu, você paga para terceiros. Se a gente pediu para Deus, a gente tem que fazer algo para o universo, para a humanidade, que faça você mostrar realmente que você está agradecido daquilo ali. Aí entra no ciclo de novo. Você agradece e fala, agora vou pedir outra coisa. É que a gente acha que a espiritualidade, que Deus, eles estão à nossa disposição, né? Uhum. Para nos dar tudo aquilo que a gente precisa. E eu costumo brincar que, às vezes, quando o negócio dá certo, eu falo, ó, é Deus no comando. Mas e quando não dá certo do jeito que eu queria? É Deus no comando também. Uhum. Né? Então, só que, muitas vezes, não é do jeito. O resultado não é aquele que eu queria. Então, quando a gente pega uma fé raciocinada, ela vai entender isso. Olha, não era esse o seu momento. Não era para agora isso que você queria. Né? Deus não me dá aquilo que eu peço, mas aquilo que eu preciso. Então, eu mesmo quando, de uma certa forma, eu não consigo atingir aquilo que eu queria, a gente tem essa gratidão. Né? Mas essa gratidão sincera, uhum. né? Como o Pedro colocou, essa gratidão de reconhecer que a divindade, de uma certa forma, ela não tem essas obrigações. Né? É eu que vou conquistando, né? Através, a gente sabe, uhum. de causa e efeito e tudo mais. Né? Porque senão a gente fica achando que Deus tem que dar tudo aquilo que eu quero, no momento que eu quero. E quando não me é dado, eu conheço muitas pessoas que perderam, por exemplo, entes queridos e perderam a fé. Uhum. Será que essa fé era raciocinada? É. Porque acha que, às vezes, dentro da nossa própria doutrina, você vê gente assim, desse jeito. Você encontra, fiquei meio desanimado, porque aconteceu isso, aconteceu aquilo. Então você estava na doutrina para ser imune, para não acontecer nada. Exato. A doutrina nos prepara, ela não deixa a gente imune a nada. Né? Talvez se você perder um ente querido, você estando na doutrina, você tem muito mais suporte para isso. Né? Eu lembro de uma vez que aconteceu a menina se matou, né? E eu fui no velório, até na qual, e o pai e a mãe estavam lá, trabalhadores da doutrina. É, não sei se o custódio lembra disso, né? E na hora que eu fui abraçar ele, falou, Jorge, agora que eu tem que colocar em exercício aquilo que eu aprendi. Putz, aquilo me deixou super emocionado de ver o pai falando aquilo. Né? Por quê? Porque exatamente nesse horário ele falou, a doutrina me deu suporte para me aguentar esse tranco? Dá, ela dá suporte. Agora, que não vai deixar a gente... Não, só porque eu estou aqui, não podia ter acontecido isso comigo. Uma das coisas que a gente falou no último programa, né, é que muitas vezes as pessoas perguntam, você veio para a doutrina espírita, pelo amor ou pela dor, que a gente fala que são as duas formas. E do alto da minha ingenuidade, eu durante muito tempo eu falava assim, eu vim pelo amor. Uhum. E aí eu olho para trás e falo assim, como eu era ingênuo. Uhum. Né? Eu tinha tantas dores, mas nem sabia que tinha essas dores. E também não sabia das dores que viriam ao longo do tempo. Uhum. Então, muitas vezes, a espiritualidade orienta a gente e num momento que você pensa que não tem dor, mas que tem muitas dores, né? Naquele momento em que virão. Então ela está te preparando, né, Jorge? É. Para isso exatamente, né? Para as dificuldades que vão vir lá no futuro. Custódio, queria falar alguma coisa, Custódio? Então, quando a gente fala da fé, eu queria fazer um histórico da fé no cristianismo. Uhum. Para a gente entender como é que a gente chegou, como Kardec chegou na história da fé raciocinada. Quando a gente vê a história de Jesus lá, inicialmente, os milagres de Jesus, né, e os milagres foram para as pessoas acreditavam na, no que Jesus fazia como milagre, tipo, passar a mão nas vestes de Jesus e se, e acontecer alguma coisa com relação a ela. Isso era uma fé absolutamente forte da pessoa. E a fé era o que tinha de maior nas pessoas, era fé. Não tinha raciocínio nenhum, não tinha razão nenhuma, era somente fé, uma crença absoluta em Jesus. Até os anos, até o século IV, mais ou menos, hein? Quando chegou lá o danado do Santo Agostinho. Para nós, o Agostinho de Hipona, na filosofia, né? A gente chama de Agostinho de Hipona. Agostinho juntou fé e razão, né? Naquele momento, e fez com que a fé fosse um pouco mais raciocinada, ainda subordinada à fé, a razão subordinada à fé. Então, já existia então fé e razão, e a razão subordinada à fé. E vai andando a história ao longo do tempo. Quando chega lá no século XIII, mais ou menos, chega lá o danado do Santo Agostinho. Tomás de Aquino. Tomás de Aquino vem colocar novamente a história da fé e razão. Ele não contradiz Agostinho. Ele traz um pouco mais forte a razão para dentro da fé. E ele traz, inclusive, toda a teoria e todo o ensinamento de Aristóteles, que é o cara que trabalhou muito mais a lógica e o raciocínio, evidentemente, e a razão, efetivamente. E Tomás de Aquino trouxe isso para dentro da religião, né, dentro do cristianismo, e colocou, então, fé e razão agora equilibrados. Os dois estão equilibrados. Então, nós estamos falando agora de fé e razão aproximadamente no mesmo patamar, no mesmo nível. Então eu tenho fé e tenho razão, né? E a coisa andou até chegar agora no século XIX, quando nós temos Allan Kardec. Allan Kardec trouxe alguma coisa mais evoluída, mais pesada para nós, quando ele trouxe a razão, a fé raciocinada. E agora? É algo um pouco mais avançado do que Tomás de Aquino disse. Quando a gente vai fazer uma análise da fé raciocinada, nós estamos falando da fé não subordinada efetivamente à razão, mas é trabalhada pela razão. E a gente vai trabalhando isto, filosoficamente, a gente vai entendendo assim. Quando a gente fala em fé, nós estamos falando em acreditar. Eu acredito, eu creio em, né? Isso é fé, eu creio em. E na realidade, a gente está pensando numa passagem entre acreditar e saber, que é uma ponte longa, mas é uma ponte que nós temos que caminhar nela. O que é acreditar? Acreditar tem um quê de dúvida no meio do caminho. Eu acredito em. É diferente de eu falar para você, eu sei que. Então, eu acredito em Deus. É diferente de eu falar, eu sei que Deus existe. É um caminhar. E como é que eu ando nesta ponte agora entre fé, da crença, de acreditar, no saber? Eu tenho que trabalhar em mim este conhecimento, o conhecimento em mim, tirar de mim algumas coisinhas que algumas pessoas têm, nem todo mundo, tipo orgulho, egoísmo, coisinhas parecidas com essas, tirar isso, extirpar isso da nossa vida, da minha vida, como espírito, tornar o espírito mais puro, né, mais purificado. Neste momento, eu começo a entender que eu sei, é diferente de acreditar. Então, Kardec trouxe esta possibilidade agora de eu sair da crença e entrar no saber. Saber que? Quando eu entro no saber que, eu não preciso mais da fé. Eu sei que. Eu estou divinamente ligado efetivamente. Eu não preciso mais ter uma dúvida, nenhuma dúvida eu tenho. Hoje, eu ainda posso ter dúvidas. Sou um ser humano ainda descabido de conhecimento. Estou ainda num processo de caminhar, de conhecimento. E ainda... Mas Kardec trouxe essa possibilidade de eu caminhar nesta ponte entre o crer e saber. Esse é a grande sacada. Qual é a próxima, né? A próxima a gente vai saber daqui, ou não, né? Daqui a algum tempo, como é que é acima do saber, né? Eu sei que depois que eu vou desencarnar, existe uma vida que continua. Eu sei ou eu acredito? Eu sei ou acredito. Exatamente. Entendeu? Essa é a sacada. Ah. Essa é a sacada. Então você quer dizer que hoje, como nós constatamos efetivamente, a fé pela religião e a razão pela ciência que se uniram agora porque trabalham par e passo juntas. Exatamente. Tá certo? Exatamente. Maravilha. E a gente tem que lembrar assim, a fé é inata, hein? A fé é inata. Eu desenvolvo a fé pelo raciocínio, pelas técnicas, pelo externo, pelas religiões, pela cultura, pelo meio social onde eu vivo. Eu desenvolvo a fé, mas ela existe, ela é inata. Eu nasço. Eu, quando vou nascer, né, lá, espiritualmente, eu já tenho a fé colocada em mim. Então ela só se desenvolve ao longo da minha vida. Ela vem para você como atributo para você desenvolver ou não. É uma questão de escolha. Então, não existe essa história assim, a pessoa não tem fé. Ela não desenvolveu a fé. Sim. É o que é diferente, né? Ela tem fé. No que ela acredita? O que é? Ela pode acreditar em alguma coisa que eu não acredito e eu posso dizer, você não tem fé. Não é que ela não tem. A fé dela foi levada para um curso diferente do meu ou de alguns, né? Portanto... ela existe em todo mundo. Todos nós temos a fé inata. Então, como diz Allan Kardec, nós não temos que eliminar o orgulho, vaidade, egoísmo, arrogância, prepotência. Nós não temos que eliminar, nós temos que ter o controle sobre isso. Do momento em que nós... Porque isso são as nossas defesas humanas. Nós precisamos do orgulho, da vaidade, do egoísmo. Por exemplo, se você não tiver vaidade, como é que vocês viriam no programa hoje? Sem roupa? Você tá querendo dizer que a gente está bonitão? Você tá querendo dizer que a gente tá bonitão? Não é isso? Não, eu não queria isso, mas... Olha, a minha mãe falou isso, tá? Ela falou que eu tô muito bonito. Não, brincadeira. Ela falou que vocês estão muito bonitos. Sua mãe tem muito bom gosto, viu, Rodrigo? Não, mas isso aí, quando eu bebia, eu chegava em casa e minha mulher falava assim, muito... Tô bonito. Você acha bem? Eu acho que o que nos controla são as doenças, né? As doenças que controlam a gente. Eu acho que os defeitos a gente tem que controlar os defeitos. Sim, com certeza. Né? Eu acho que né, é o que o Carlinhos está falando. É que no defeito moral é algo que nós nascemos com ele. Nascemos com ele não é nessa encarnação. Nós nascemos quando fomos criados simples e ignorantes, fomos criados com eles. Então são sentimentos defensivos que estão com a gente. Agora, hoje eu já consigo controlar muito deles, né? Mas eles existem, tanto que a gente sabe o que, que é. Então a gente pode chegar para a pessoa e falar para ela, você é ciumenta? Ela fala, não, não sou ciumenta. Mas você sabe o que é ciúme? Sei. Então como é que você vai saber uma coisa que você não sabe? Né? Você pode estar com ele controlado, mas você sabe o que, que é. Se você sabe, você já você tem. E se a gente está nesse padrão de planeta como a Terra... É porque a gente ainda mantém muito disso, né? Uhum. Então é essa ideia, por exemplo, o egoísmo também, né? Até um determinado ponto ele facilita para que a existência permaneça, né? Mas quando em excesso, né? Então é o caminho do meio, né? É a gente buscar sempre manter o equilíbrio, né? Dentro daquilo que a gente o trabalho do como é que é o nome dele, Rui, da medicina psicossomática lá. É que vem sempre aqui. Da Carmen Mírio? Não, e do tem o da Marcelo. Medicina Psicossomática, que ele vem aqui, aquele engenheiro. Ele tem um livro lá, da Medicina Psicossomática. Ele já veio aqui algumas vezes já, eu esqueci o nome dele. Ele trabalha muito esses defeitos morais como sentimentos defensivos. Né? E se desequilibrar, se somatiza. Exatamente. Então a pessoa que odeia, ela fica doente. A pessoa que é muito egoísta, ela vai acabar ficando doente. Né? A pessoa que é muito ciumenta, ela vai acabar ficando doente. Tudo somatiza. E vai destruindo as relações, né? Uhum. Ao redor. Uhum. Mas o Krambeck, quando estava conosco várias vezes que foi entrevistado, ele disse que na filosofia tem dois tipos de filósofos. Tem aqueles filósofos materialistas e tem os filósofos espiritualistas. Isso. A gente pega, por exemplo, Platão. Desculpa, é isso? Se tinha mais alguma coisa? Não, tem Platão, Aristóteles, né? Isso. Platão, ele é espiritualista. Sócrates é espiritualista. Se a gente pega, por exemplo, Jean-Paul Sartre, ele já vai ser materialista. Então a gente vai ter aí vários deles. Mas o importante, o Rui, foi muito bacana você ter tocado nisso, é que muitas vezes essa questão de eu ser materialista ou espiritualista também está muito ligada à crença. Né? Então, a essência daquilo que a pessoa ensina, eu acho que é importante. Porque muitas vezes eu posso dizer para você, eu sou espiritualista, mas eu não vivo como espiritualista, eu vivo como materialista. Aquilo é só uma casca. E vão ter outros que vão dizer assim, olha, eu sou materialista. Mas talvez, como o Custódio falou, ele só tem um foco diferente do meu, mas ele às vezes é um espírito muito mais evoluído do que até algum que se diz espiritualista, né? Então, onde eu quero chegar? Que o conhecimento é importante, né? Então, muitas vezes não me interessa muito de qual vertente que ele vem, mas a essência da sua filosofia. E o Krambeck também dizia que uma corrente de filósofo deu origem às igrejas, que não aceita a reencarnação, a imortalidade da alma, aquela coisa toda. E a outra espiritualista, que é de Sócrates, deu origem mais à doutrina dos espíritos. Isso. Se você pega, por exemplo, Platão. Platão, muito do que ele fala, Sócrates e Platão, vai dar origem, né? Lá na frente, Platão e Sócrates estão 300, 400 anos antes de Jesus. Então, estão antes do cristianismo. Então você vai pegar aí mais ou menos uns 2.000 anos depois, mais de 2.000 anos, 2.200, 2.300 anos, vai ver Kardec resgatando, né, através dos espíritos, muitas das ideias de Sócrates e Platão. Sim. Quando você pega, por exemplo, Santo Agostinho, que já está aqui 300 e pouquinho, ele é também espiritualista, mas aí ele vai começar a criar esse corpo filosófico para o cristianismo. E isso depois vai ser confirmado, corroborado por Tomás de Aquino, 1100, mais ou menos, 1000 e pouquinho, que vem a ir busca na filosofia de Aristóteles. Aristóteles não é um espiritualista. Aristóteles é o que a gente chama... Para ele não existe essa divisão corpo e espírito. É uma coisa só. E você vê, e Aristóteles é discípulo de Platão. Né? Ele é seguidor de Platão. Então a gente vai ver, você vê que um ensinou para o outro, mas dentro de si ele já tinha um conceito diferente. É o nosso caso, né? Quer dizer, mesmo dentro da doutrina espírita, tem pessoas que pensam diferente. Sim, sim. E ainda bem que tem, né? Porque aí a gente vai fazendo, vamos debatendo através de um outro conceito que é colocado, que se chama dialética, que eu penso uma coisa, então eu tenho uma tese, você pensa outra completamente oposta, você tem uma antítese, que a gente chama de antítese, sim. E nós dois vamos chegar numa síntese, que é um meio termo. Essa síntese, ela vira de novo uma tese. Entendeu? E aí, é através disso que o conhecimento humano ele vai se desenvolvendo. Né? Então, se eu conviver com pessoas que só pensam como eu, a gente vai estagnar. O interessante é pegar esse oposto, porque aí a gente vai fazendo com que esses conceitos eles possam evoluir. O Marcos Gaio Gama de Santos tem uma pergunta para vocês. Existe um pouco de filosofia na doutrina espírita? Se tiver, em que parte seria uma filosofia? Eu não existe um pouco de filosofia na doutrina espírita, existe muito. Como a gente falou aqui, quando você pega, por exemplo, o Livro dos Espíritos, que é o primeiro livro da codificação, ele é um tratado de filosofia. Tanto que o nome é... Tá ligado? Tanto que o nome era esse, né? No começo, exatamente. Doutrina filosófica, né? Não era. Então, assim, e a gente pega, por exemplo, Léon Denis, existiam algumas pessoas que queriam até tirar o aspecto religioso da doutrina espírita. E Léon Denis foi um que brigou para que isso não fosse feito, para que fosse mantido. Até hoje aconteceu, né? Você pega Valdo Vieira, o objetivo dele de desertar da doutrina espírita e largar o trabalho com o Chico foi porque ele queria tirar a religião da doutrina espírita. A principal crítica dele... Tirar Jesus do espiritismo. Tirar Jesus do espiritismo. Cheio de gente aí querendo tirar Jesus. E ficar só, filosofia. Aí você pega a doutrina que ele criou, você não entende nada. Você tem que pegar um dicionário para poder entender o que o cara está falando. Projeciologia. É. Concessionária. E você vê a maneira como ele se referia a Jesus. É, né? não assim, é a minha crítica inicial, que eu abri, a gente iniciou no início. O objetivo é a gente simplificar ou complicar? A codificação, que muita gente tem dificuldade de entender o que é codificação, né? Codificar, que eu não falo que um programador está codificando, ele está transformando a ideia de uma pessoa em algo inteligível para a máquina, algo simples de entender para a máquina. Porque se você pensar, a máquina não vai fazer. Mas ela torna comandos, a sua vontade, em algo que a máquina consiga entender. O que Kardec fez foi transformar os pensamentos dos espíritos em algo que a gente consiga entender. Simples, né? Se a gente vai para o caminho contrário, né, complica, a gente está fazendo um desserviço para o objetivo da espiritualidade, né? É, porque o Kardec não queria religião, ele queria moral. Isso. É ciência, filosofia e moral. Depois simplificaram e colocaram religioso, né? E hoje o que prevalece dentro da doutrina espírita é o sentido religioso. Religioso. Se você tira, por exemplo, o aspecto religioso da doutrina, talvez hoje a gente nem ouvisse falar, né, nessa filosofia, né, no espiritismo. Eu mesmo acho que não estaria aqui, acho que a maioria não estaria. É. O livro que eu tinha falado agora há pouco da pessoa, né, estava até com vergonha de ter esquecido o nome dele, é o Biraci de Souza Leal. Biraci. E o livro que fala psicossomática é Um Só Caminho, Evolução, Saúde e Reforma Íntima. Excelente livro. E o Biraci já esteve aqui várias vezes com a gente falando sobre isso, né? Inclusive é legal as entrevistas do Biraci, que fala: se eu estou com dor nos rins, o que é? Aí ele já fala qual é o problema que a gente tem. Se eu estou com dor na cabeça, o que é? Constante. Se eu estou com isso, com aquilo. Ele cita por que está somatizando na gente aquilo ali. Há duas semanas, né, a gente teve um programa com a doutora Gisele Greblo, que até inclusive está aí no chat, que também vai muito nessa mesma linha. Ela é médica homeopata. Então ela trouxe muito conhecimento também nessa mesma linha aí do Biraci. E tem um outro livro bom também, bem que a gente não está na hora da dica ainda, a gente vai chegar, mas é do que a gente estava comentando, do João Nunes Maia, pelo Espírito de Miramês, que é Filosofia Espírita. Uma coletânea aí que ele explica cada pergunta do Livro dos Espíritos, ele vai explicando. Miramês, né, pela mediunidade de João Nunes Maia, vai explicando cada um deles. É muito bom também. Mas eu pus o link agora de Um Só Caminho no chat aí pro pessoal. Galinho, do livro, pergunta? Tem o Aécio César de Sete Lagoas. Presta atenção na pergunta. Não. Porque aí é a filosofia. Ele é um filósofo. É com o custódio que vai. Ele pergunta: como reconciliar fé e razão na noção de livre-arbítrio ante a crença da predestinação divina em um contexto da imortalidade da alma? Ele é pior que eu nas perguntas que eu mandei. E ele dirigiu a pergunta exatamente ao custódio ou ao Pedro? Ele tomara que não tenha sido a mim. Posso repetir? Pode repetir, por favor. Claro. Como reconciliar fé e razão na noção de livre-arbítrio ante a crença da predestinação divina em um contexto da imortalidade da alma? A gente explica. Reconciliar, eu entendo que é trazer novamente, né, juntando a noção, baseado na noção do livre-arbítrio, né, ante o que a gente acredita sobre predestinação divina, né, em um contexto aí, colocando no contexto aí das vidas eternas, mortalidade da alma. Então, quando a gente fala em fé e razão, nós estamos falando de um livre-arbítrio, mas é raciocinado, evidentemente, né? Nosso livre-arbítrio, por mais que a gente imagine que seja muito aberto assim, ele é bem estreitinho. Nós somos muito mais pré-determinados do que um livre-arbítrio aberto. E com, mesmo pequenininho que somos, a gente faz muita bobagem ainda, muitas bobagens. Imagine se esse livre-arbítrio fosse totalmente aberto. A gente ia fazer muito mais bobagem que fazemos. E a gente vai diminuindo o nosso livre-arbítrio, aumentando o nosso livre-arbítrio à medida em que nós vamos evoluindo. Então, a nossa evolução está diretamente ligada ao tamanho do nosso livre-arbítrio. E quando a gente fala em razão, é exatamente isto. A fé e a razão estão diretamente ligados ao livre-arbítrio quando eu eu cresço no meu conhecimento. Quanto mais conhecimento, pela razão, eu também aumento o meu poder de livre-arbítrio. Não sei se a pergunta era a resposta que ele queria exatamente isso, mas está diretamente ligado à fé e à razão com o livre-arbítrio. É que ele fala aqui, por exemplo, como que eu pego, pelo que eu podia entender, se existe aquela ideia lá do Calvino, né, do predestinação. Então, se eu nasci já predestinado a fazer alguma coisa, e ou se eu tenho livre-arbítrio para escolher entre uma coisa e outra, porque as duas coisas se antepõem, né? Então, se eu tenho essas duas possibilidades, como é que eu poderia conciliar fé e razão com isso, né? Por exemplo, quando eu pego lá no calvinismo essa ideia da predestinação, daqueles que são os escolhidos, então o que, que isso vai dizer? Vai dizer assim, ó, você já nasceu determinado a ser um dos escolhidos pelo Senhor. Então você, de qualquer maneira, vai. E por mais que eu faça coisas erradas, eu vou acabar indo para esse lugar. Bom, se eu não sou um dos escolhidos, dos predestinados, mesmo que eu me esforce, eu não vou conseguir. Então é como se fosse um jogo de cartas marcadas. Entendeu? Então isso não teria muito sentido à ótica espírita, quando a gente está falando em fé e razão. Com certeza. Tá? Agora, o livre-arbítrio, como o Custódio falou, e eu acho fantástico, a gente também fez um programa sobre isso aqui. Então, quando a gente fala em livre-arbítrio, a gente acha que a gente tem um livre-arbítrio amplo, mas não tem. Quando eu chego num restaurante, por exemplo, se eu for a num fast food, eu vou falar assim, olha, eu quero um vinho do Porto e um bacalhau. Ele fala, amigo, não tem, aqui tem hambúrguer, cheeseburger. Então, eu escolho dentro daquilo que me é dado. Então, a espiritualidade, muitas vezes, ela vai me dar um leque de opções. Fala assim, é isso e é aquilo. O que você quer? Eu não escolho tudo, mas eu tenho. E eu também sou muito influenciado pelo meio. Então, onde eu nasci, de que família eu vim, com quais pessoas eu convivi, onde eu estudei, o que eu fiz. Então, isso vai me dando, por exemplo, a minha esposa. Eu convivo, como todos vocês, tem as esposas de vocês. Você concorda comigo que se você fosse casado com outra pessoa, você não iria pensar exatamente como você pensa? Porque você não ia ter influência? A sua essência é a mesma. Mas muito daquilo que você faz ia estar diferente, não ia? Eu ia pensar como a outra. Exatamente. Eu ia ser influenciado por outra pessoa. Claro. Então tudo isso tem uma influência. E isso é determinado pelo meio que a gente vive. Entendeu? Você fala assim, mas eu escolhi a pessoa que eu ia casar. Sim, você escolheu dentre aquelas que queriam casar com você. Porque não adianta eu querer escolher uma que não quer. Entendeu? Então eu sei que vocês tinham aí, e todos vocês tinham inúmeras opções, né? Quando vocês foram... De esposa? Porque você falou assim, eu quero. Ele olhou pro Carlinho. Ele olhou pro Carlinho aqui. Número de opções de quê? Só o Carlinho falou isso. Só o Carlinho aqui tinha números. Então não é. Então, se eu não conhecesse, eu não tivesse ido, por exemplo, num determinado lugar, onde que eu conhecia a minha esposa? Eu conhecia minha esposa no trabalho. Então, se eu não estivesse naquele lugar, naquele trabalho, eu não teria conhecido. Então, existe um determinismo que vem te trazendo isso. E quem que coloca essas coisas pra gente de uma certa forma? Não é a própria espiritualidade? Então, não é, eu não escolho tudo. Uhum. Né? Agora, dentro daquilo que eu posso escolher, respondendo, agora sim, agora eu vou utilizar a razão e a fé. As duas vão caminhar juntas. Porque se eu fosse fazer as minhas escolhas só pela razão, eu tava na sarjeta. Né? Lavar a louça foi a escolha da mulher. Ela que escolheu. Não, mas quando, ele disse que tinha várias, quando o Carlos disse que tinha várias para escolher, ele quis dizer assim, eu escolhi a melhor. Exatamente. Mas o Eric Fromm tem um livro que ele diz que quem escolhe para o casamento é a mulher, não é o homem. Exatamente. É isso. O Felipe Barbosa, que é neto do Rui, ela tem poder de veto. Ele está participando. Felipe está dizendo aqui: fui em uma palestra do seu Rui, onde ele falou uma frase sobre a fé que marcou a minha vida. E eu marquei na pele como tatuagem. Tem nas costas. A mente cria, o corpo executa e a fé faz acontecer. Abraço a todos. E o Rui tatua. Esse é do nosso filósofo aí, o O espírita é o... Leon Denis. A mente cria, o corpo executa e a fé faz acontecer. É isso, está nas costas marcado. Ele mandou gravar. Agora, o Carlos, eu só queria ressaltar o seguinte. Quando você fala dos escolhidos, nós não somos escolhidos. Nós nos selecionamos para aquilo que Jesus nos propôs. Você fala assim, ah, Jesus escolheu os 12 apóstolos. Ele pegou a pior tranqueira que tinha na rua para falar, vou tentar endireitar essas pessoas, dando responsabilidades. Porque você já imaginou se Deus escolhesse, não, você vai ser meu predileto, você vai ser meu... Por isso que esse pensamento do Calvino, dos predestinados, ele não casa com aquilo que a doutrina espírita vai colocar para gente. Pois porque é. Aí não tem evolução, não tem mérito. Porque eu já fui escolhido. Se eu fizer a coisa errada, se eu vou ser escolhido... Isso não teria sentido. Então, o que o Carlos falou foi muito legal. E aí também, isso que o Carlinho está falando, é o seguinte. Eu tenho certeza absoluta que veio... Não veio 12. Veio um monte de gente preparado para poder trabalhar com Jesus. 12 foi por acaso, eu acho. Sim. Entendeu? Tipo assim, 12 foi aqueles que encaixaram no momento, na hora que a gente está falando. Porque, na realidade, não pode ser você estar num nível divino e chegar lá e falar, só vai esses 12 aqui. E a gente tem que lembrar, além, os 12 tinham pai, tinham mãe, às vezes tinham irmão, tinha esposa, tinha até os cunhados, né? Tinha. Você vê o caso do Pedro, cunhado. Né? Tinha esposa, tinha cunhado. Entendeu? Então, o que acontece? Todos esses eram pessoas que vieram preparadas. Ah. Vieram preparadas para isso. Agora, quem assumiu na hora? Tem muita gente que falou, eu pensei que ia aguentar o tranco, não vou aguentar o tranco, estou saindo fora. Né? Mas tenho certeza que tinha muita gente preparada para isso. Se preparou no plano espiritual para vir, mas chegou aqui e não deu conta. Chegou aqui e não falou, não vou assumir não, é muito perigoso esse negócio aí. Até porque Jesus, qualquer uma das coisas que ele te pede, deixe tudo aquilo que você tem. Né? Então, pegue seus bens, dê aos pobres, não é isso que ele fala? Isso é a pobres, estranha moral. Né? E siga-me. Então, como que eu vou seguir se eu estou muito apegado aqui às minhas coisas? Então, a gente pensar nisso mesmo. Que agora, hoje, ele não está dizendo que eu tenho que largar tudo, mas que peso que eu estou dando para cada uma das coisas. Quanto que eu preciso para viver? Né? Senão... Maravilha. Rodrigo, temos outro? Tem alguma pergunta aí mais, Carlinhos? Não, né? Não. Vamos para... Só para falar aqui, a Neide Cristina também mandou aqui, fazendo comentário. A Marta pergunta qual é o autor, Jorge. Não, ela estava falando, ela que falou aqui qual é o autor, o Biracê, ela colocou em cima, é o autor. Ela lembrou lá, junto também. Ou escutou, né? A Neide aqui também está ligadinha aqui, nós, pensa que a fé é acreditar que tudo pode dar certo. É uma forma de preparar o caminho para que algo se concretize. Mas isso é uma boa pergunta, né? Porque a fé cristã, a fé raciocinada espírita, ela, até que ponto a gente pode dizer que ela não é baseada em acreditar, baseada em saber, né? Emmanuel defende muito isso também, que a fé raciocinada hoje, o espiritismo nos permite saber, né, e não somente acreditar, ou só no crer, né, vamos dizer assim. E outra coisa, e o que é dar certo? Que ela coloca, né? É acreditar que tudo vai dar certo. Mas o que é dar tudo certo? Você vê como é que filósofo é chato? Porque às vezes aquilo que eu acho que é dar certo não é aquilo que realmente vai acontecer. É o que vai acontecer. E às vezes o dar certo, é para mim, aparentemente, é o que deu errado. Mas é aquilo que vai me levar aonde eu preciso chegar. Agora, o acreditar é saber. Aconteceu desse jeito, é porque tinha que ser desse jeito que aconteceu. Eu falo fiz muito assim do Pai Nosso, né? Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feito a vossa vontade. Então, é a oração que a gente mais faz. O meu caçula falava, seja feita a nossa vontade. Depois a gente foi... ele é autêntico, né? Ele é honesto. Ele é honesto. Ele queria doce ali. O cara honesto é esse aí. Porque o que a gente fala? Seja feita a vossa vontade, desde que seja o que eu estou querendo. Porque quando não é o que eu estou querendo, eu acho que Deus me abandonou. É que ele queria o sorvete, né? Seja feita a vossa vontade, desde que antes você come os vegetais. Então são coisas assim que a gente vê muito. A pessoa, ela... Agora, se você acredita em Deus, você não colocou na mão de Deus Não, vou colocar na mão de Deus. Tem um parente doente, alguma coisa. Está na mão de Deus. Aí a pessoa morre e fala, Deus abandonou a gente. Fala, mas você não colocou na mão de Deus, pessoal. Se aconteceu, é porque Deus estava querendo que acontecesse. Então, ou a gente acredita, ou a gente não acredita. Então não reza. É. E quando o cara sai vivo, você fala assim, é Deus no comando. É. Uhum. Não, é Deus no comando nas duas situações. É. Ninguém é. Quer comer os vegetais. É, deixa eu só falar que o Carlos Sanches, lá do Recanto Eurípides Arsanulfo, comentou aqui que o nosso amigo lá do Japão está assistindo o programa, Nagoya. Assistindo, está em Nagoya, no Japão, assistindo o programa. Uhum. Ô, Carlos, a gente estava falando em religião também, em fé. Vamos dar o crédito também para o Papa João Paulo II, que ele criou a bula papal chamada Fidus Ratio. Exatamente. Né? É. Agora, infelizmente, tem muita gente que só vai entender essa bula daqui a 200 anos. É. Não, graças a Deus que ninguém lê a bula. É. Eu também. Por causa disso que ele fez uma bula. Tá pra ninguém ler. Papa João Paulo II fez lá. Ó, para, pessoal, só para, existe fé pela razão. Para crer é necessário, acima de tudo, compreender. É. Então tem que dar esse crédito para ele, que para mim foi um papa assim, muito top. Né? É, foi ele que perguntou. Agora, e a gente vê, mas estão prestando atenção nisso, né? Estão prestando atenção? Eu daqui a 200 anos falo, nossa, ele era um gênio. Né? Olha o que ele falou. E a gente tem uma tendência grande a fazer isso, né? Uhum. As pessoas estão ao nosso lado. Eu fico pensando, será que muitos daqueles que conviveram, por exemplo, com Jesus, ou até mesmo com outras figuras, tinham consciência do que ele estava presenciando? Né? Pessoas que conviveram com Chico, conviveram com vários ícones aí. Será que tinham? E hoje, será que eu tenho consciência daquilo que eu estou vivenciando? A gente está vivenciando um momento ímpar na história da humanidade. Um momento bacana, um momento de transição planetária. Então, será que eu tenho consciência do que eu estou vivendo? Você pega, por exemplo, a nossa geração que está aqui, a gente teve uma oportunidade que poucas gerações tiveram. A gente conviveu, você estava brincando do dinossauro. Sim. Né? A gente conviveu praticamente, em termos de tecnologia, do dinossauro, olha onde ele está chegando. A tecnologia em 50 anos. Do primitivo. Não é? Então, poxa, quanta coisa, mudança social, quantas mudanças sociais... Quantas mudanças de pensamento que a gente enfrentou nesses 50 anos. Será que do século XI para o século XII teve tanta mudança? Será que do século VI para o século VII? Aproveitar, Carlos, essa mudança social, como que você vê aí o mundo com tudo que está acontecendo, né? É isso que eu ia falar também. Porque o que acontece é o seguinte, nós estamos, tecnologicamente o que nós estamos falando está tão avançado. E quando a gente olha para o ser humano, a gente está vendo coisas que estão acontecendo, que essa transição todinha pode ser freada, né? Freada, que eu digo, por uma barbaridade que pode acontecer no mundo, por uma catástrofe aí nuclear, alguma coisa desse tipo. E vamos dar um exemplo, por exemplo. Eu tive a trabalho, né, na Tailândia, e conheci um sítio arqueológico budista, né? Tem água aí? E esse sítio budista, cortaram todas as cabeças dos Budas, né, roubaram todas as cadeiras dos Budas, e foi destruído o templo pelo um outro país que era budista também. Aí eu perguntei pro guia lá, né? Eu falei, mas como é que pode? O outro país também é budista, vem aqui, vocês valorizam tanto Buda há 500 anos antes de Cristo, até hoje vocês veneram eles, e eles vêm aqui, destroem um templo budista e o país é budista. Sabe que ele virou para mim e falou, tá, e vocês que são cristãos? Na Segunda Guerra Mundial, quantas igrejas não foram destruídas de um lado pro outro? Né? Então, qual que é a diferença? Aí eu fiquei assim, parei, falando. É verdade. Esquece a pergunta. Esquece a pergunta. Mas você vê, por exemplo, um país, Israel, né? Qual é a lei número um da Torá? Não matarás. O que eles fizeram lá no consulado? Né? Matou? Estados Unidos, um país cristão, protestante em sua maioria, grande lado mórmon, que você tem, que segue à risca a Bíblia, que diz não matarás. E o Estado pode matar? Países podem matar? A própria pena de morte. É isso, a pena de morte pode matar? Então, assim, as pessoas estão deixando de lado, talvez, esse fator religioso também, para colocar questões de poder acima, de supremacia, acima das questões básicas de que Jesus veio nos trazer. Né? E não resume numa fronteira, se resume em quem realmente é o governador, que é Jesus. Né? Será que a gente está esquecendo disso? ensinamentos cristãos? Então, como que a humanidade vem caminhando, né, quando a gente observa? Eu penso que a gente vem traçando uma trajetória, e essa trajetória que está sendo traçada, ao longo de todos esses anos aí, ela vai levando a gente para algum lugar. Né? E eu penso que lá no final vai ser alguma coisa boa. Mas talvez a gente vá, através dessa sucessão aí de acontecimentos, a gente vai aprendendo de uma forma que talvez pudesse ser um pouco diferente. Né? Então, quando você pega, por exemplo, esse caminho que a gente está pegando ontem, por exemplo, o Irã já tentou uhum. bombardear, né, Israel. Então, a gente vê que as coisas estão caminhando para um lado que não é muito bacana. Mas eu não sei se... O ideal seria que fosse de outra maneira, né? Mas de uma forma ou de outra a gente está caminhando para um rumo aí que vai fazer com que a gente aprenda de uma forma, ou pelo amor ou pela dor. Então a gente vê a disparidade, né, Carlos? Assim, o tempo, por exemplo, existem muitas disparidades no mundo, né? Se a gente pega a Idade Média, a religião predominava e a tecnologia, a ciência, nada, né? E aí abafa a filosofia também. Se você não pode falar, né? Você vê, nós chegamos a épocas que a filosofia era zero, porque você não podia nem pensar, era proibido pensar. Então não existia filosofia, pelo amor de Deus, é proibido pensar. Ela estava subordinada à religião. É a religião. E hoje nós vimos esse, depois que entra a expansão aí industrial, todas essas coisas, a gente vê o salto que nós demos na tecnologia. Então hoje a tecnologia está disparada. Você pega a minha cidadezinha lá de Patamuté, que tem 500 pessoas lá no Nordeste, eles têm tanta informação quanto nós. Sim. Que estamos aqui. Antigamente não tinha. Antigamente você pegava um jumento para ir arrumar os bodes no meio do pasto. Agora você vai de moto. Né? A pessoa está lá com um celular lá no meio do mato, lá, conversando. Então, você vê que a tecnologia disparou de um tamanho que a moral está ficando muito para trás. Então, parece que moralmente nós mudamos muito pouco em relação à ciência. Né? Mas você não acha que agora nós temos muito mais acesso ao conhecimento? Com certeza, não tenho dúvida. E aí nenhuma. O fato de nós termos acesso ao conhecimento também nos dá a possibilidade de ter acesso a outras coisas que não são tão bem, não tão boas para o conhecimento. Uhum. Acesso ao conhecimento, o uso do celular, da internet, da mídia social, o que a gente faz dela é que faz a diferença. Ela não é do demônio, ela não é danosa, ela não faz mal a ninguém. Quem faz mal a alguém somos nós com a gente mesmo, com aquilo que a gente faz, com aquilo que é colocado. A tecnologia, ela veio dar, na minha opinião, veio dar um avanço monstruoso para a humanidade, uma oportunidade raríssima de nós aprendermos, de nós termos conhecimentos na palma da mão. Hoje eu falo com a China, com a Índia, falo com o Japão, falo com a Indonésia, qualquer país que o idioma é totalmente atravessado para mim, que eu não consigo entender um A deles, mas eu consigo, com o celular, eu ponho lá a minha tradução e eu falo aqui, o cara ouve lá, o cara fala lá, eu ouço aqui, eu faço comunicação país intercontinental. Tá igual, né? Tá igual a tradução do Jornada nas Estrelas, né? Chegava em qualquer planeta, eles conversavam. Isso. Normalmente, porque a tradução era simultânea, era automática. E nós, né, vamos chegar lá, provavelmente, a gente atravessar planetas e fazer comunicação com outro planeta. Quer dizer, o processo evolutivo foi muito rápido. Claro que a gente não acompanhou moralmente, nós somos muito aquém da tecnologia. E aí, nós não temos a oportunidade de crescermos dentro dessa tecnologia? É que a gente não usa isto, usa para outros fins, né? Outros fins. Saímos, agora nós falamos, saímos do Telex, eu vivi Telex na minha vida, e viemos para o WhatsApp. Mimeógrafo. Essa parte eu não peguei. Vai falar para a criança o que é mimeógrafo. Né? Vai explicar o que é mimeógrafo. O mimeógrafo era legal para caramba, porque era aquele cheiro de álcool gostoso. O Nil sabe, o Nil está dando risada do lado, ele sabe que é mimeógrafo lá. E aí chegamos ao WhatsApp, que hoje você manda uma informação para o camarada. Instantâneo. Se o cara não responder em 2 segundos, você fala, não, o cara está dormindo. Está me ignorando. Está ignorando. Olha o avanço tecnológico e as oportunidades que nós temos. Eu acho que é desta forma que nós temos que enxergar do lado bom da coisa. O lado ruim vai acontecer, porque há uma euforia. A juventude fica 10, 12, 15 horas atrás das mídias sociais. É uma perda de tempo. Eu acredito que daqui a pouco esta euforia diminua. É, costuma, e a gente vai entrar naquilo que realmente veio para que veio a tecnologia? Para passar conhecimento para nós, para que a gente possa crescer, evoluir naquilo que nós somos como ser humano. Tecnologia, para mim, significa o que é ciência? Né? Ciência é você responder às perguntas. Né? Então, a filosofia é questão de fazer perguntas. A filosofia faz e a ciência responde. A ciência responde as perguntas. Então, ela visa sempre continuar perguntando, continuar se questionando. Né? Por isso que fala PhDs, né? Que você é formado em filosofia. Né? Não deixa de questionar a ciência. A ciência responde. O que é tecnologia? Tecnologia é a ciência aplicada. É quando você pega a ciência, aplica ela e ela gera algum benefício para a sociedade, impacto para a sociedade. Isso, para mim, é tecnologia. Por isso que você fala tecnologia da informação, tecnologia da medicina, tecnologia da engenharia, tecnologia de... Ou seja, por que tem várias tecnologias? Porque é a aplicação da ciência. Então, ou seja, a TV, quando surgiu a TV, quando surgiu o rádio, há quanto tempo a gente está falando atrás? Surgiu o rádio. Quando surgiu a imprensa, quando surgiu a tipografia que imprimiu a primeira Bíblia. Isso é tecnologia. Tecnologia. De ponta da época. Agora, o tempo da tecnologia então, assim, é diferente, né? A tecnologia não é o problema. Não. A tecnologia é a aplicação da ciência. Se a ciência não tem moral por trás da ciência... Isso nunca foi o problema, É o problema. Não, o ser humano que é incapacitado mesmo, né? no sentido moral. Sim. Porque nós temos capacidade para mandar o homem para a Lua, capacidade para mandar o homem para Marte, preparando tudo para fazer estações espaciais, mas para amar nós não temos capacidade. O tempo da tecnologia é diferente do tempo da moral. Né? Se você pega, por exemplo, aquela professora Lúcia Helena, que a gente cita às vezes, ela vai falar assim que talvez o condutor, a moral do condutor da biga não seja muito diferente da moral do condutor do avião a jato. Entendeu? Talvez nesses dois mil anos a gente não tenha evoluído tanto. Evoluiu sim, né? Mas a tecnologia... E a tecnologia ela só mostra quem eu sou. Porque antes eu guardava aqui aquilo que eu sou para aqueles que me conhecem. Hoje não, hoje eu mando isso para tudo que é canto. Mas isso também faz com que eu reflita, porque agora isso tem uma repercussão muito maior. Então, quando a gente está falando aqui que a moral não está legal, é porque a gente está sentindo essa necessidade. A aplicação da tecnologia está o problema. Na minha opinião, é a aplicação da tecnologia. Por exemplo, avião. Avião é uma tecnologia. Mas quando você usa o avião para matar as outras pessoas, o uso inadequado. O drone. Você consegue utilizar o drone para poder monitorar e aplicar várias questões de benefício para a sociedade, né? Para a lavoura, para a produção todo tipo de benefício o drone traz. Alguém resolveu aplicar ele para matar as outras pessoas. A energia atômica foi fora de série. A energia atômica é uma das melhores coisas para a humanidade, mas só o cara faz a bomba também. Einstein nunca quis que aquilo virasse uma bomba. Assistiu aquele filme Eisenhower, muito bom. Oppenheimer. Tava passando ontem. E, cara, é extremamente complexo também o filme, mas Einstein também não queria. Então, como a Santos Dumont também não queria ver a invenção dele se transformar numa arma. Então, eu acho que o problema é quem está por trás do uso da tecnologia, né? O laser, né? Falta da laser, por exemplo. Por isso que a gente vive louco atrás de mensagem espiritual. Mas a gente precisa ficar nas cartas ainda. Né? Nas cartas você consegue controlar melhor. Eu fiz uma pergunta, o Aurélio Augusto, que é um dos nossos mentores aí, que a gente que passa as mensagens para mim, no livro, eu acho que é Entre os Dois Planos, ele faz a pergunta para o pai Joaquim, a seguinte pergunta: por que que nós, ele e a Marcela, por que que nós ainda não temos o contato direto? Por que que a gente não entra no aparelho também e conversa com os espíritos? Eles têm lá, eles estão lá conversando. Então, o Aurélio está lá na câmara do campo de luz, ele entra lá e ele aparece aqui de cara, um holograma conversando com a Marcela, que está aqui perto, né? Está aqui em Jacareí. Eles conversam o tempo todo, daqui a pouco desligou. Então, quando eles encontram com o pai Joaquim, ele pergunta: por que que a gente não pode fazer isso ainda? Então, a gente conversar com os nossos entes queridos. Já existe, ele falou: a tecnologia vocês já têm, mas a falta de moral não deixa a gente liberar isso para vocês. E a gente tem que estar preparado também para enfrentar essas novas gerações, que a gente fala assim, estão começando a vir espíritos um pouco mais evoluídos, encarnando na Terra. A gente sempre ouve muito essa questão. E eu pergunto para você, o que é esse espírito mais evoluído? Será que é aquele espírito que aceita tudo? Aquele espírito que tudo que eu falo para ele, que vai me acordar de manhãzinha, aquela criancinha falando, papai, me leva na evangelização infantil. Não é não. É um espírito muito mais questionador. Um espírito que vai perguntar, mas por que, que eu tenho que ir nesse centro espírita que você está falando? Por que que isso? Porque, então eu vou ter que, através de argumentos, mostrar. Você acha que um espírito cheio de preconceito, ele está pronto para estar no mundo regenerado? Um espírito que não sabe conviver com o diferente. Então, a gente tem que buscar aprender essas coisas, porque não é só através de oração, sem evolução espiritual, que eu vou chegar num planeta regenerado. Né? Se eu quero estar num lugar melhor, eu tenho que buscar essa minha evolução. Eu tenho que fazer esse lugar ser melhor. Né? Uma coisa que veio ao contrário foi a internet. A internet foi criada pelo exército americano. Né? Então, ou seja, foi criada para a guerra. Defesa, né, também, vamos só falar de ataque, mas foi criado pelo exército americano, então e a internet traz quantos benefícios para todo mundo aí, mas também pode ser utilizado para o mal. Pode, né? É o seguinte, com um só já é difícil, a gente bota três aqui, aí o que que acontece? Se a gente continuar nesse papo, nós não vamos acabar nunca o programa hoje. A gente chega meio dia, Nil, cara. Quando nós começamos a entrar, falar esse monte de coisa diferente, o Nil já ficou alerta ali, ele está levantando, ele está querendo entrar aqui também para começar a discutir. Então vai ficar pior ainda a coisa se o Nil vir aqui para dentro, que aí ele não para mais nunca depois de começar. Soltar o momento de trabalho. Então vamos tocar o barco aqui para frente, porque precisa terminar, o pessoal precisa ir embora, né? Igual o Bacelli, semana passada, fiquei com pena do Carlos Bacelli, porque o Bacelli almoça 10h30 da manhã, né? 10 horas da manhã. É o almoço da esposa dele, que não, é doente. Não, mas ele almoça 10 horas da manhã, que ele acorda 5 horas. Foi maravilhoso o programa do Bacelli semana passada. Foi muito bom. E aí ele, só uma hora, falou, não, o Rodrigo falou, não, a direção do programa mandou falou estender. Pode ser 6 horas. Ele falou, só que eu tô com fome. Mas às quintas-feiras a gente não tem horário para acabar o programa. A gente tem horário para iniciar o programa. E conforme a conversa vai se desenrolando, a gente vai embora. Chegamos podcast a fazer duas horas e 10 de programa. Podcast é assim mesmo. Tem um podcast lá que o cara ficou, acho que mais de 6 horas. Nossa. Ele saiu, foi no banheiro. Ele falou, cara, eu vou tomar banho, você continua falando aqui, já volto. Nossa, legal. O assunto é bom, vai embora. Vai embora. Graças a Deus a gente não tem essa reclamação, não. Sempre os assuntos são bons e a gente consegue deslanchar aí, o pessoal vai gostando, né? E o programa de vocês está assim mesmo, realmente. Também, vamos passar assim, por comerciais ou vai direto para o momento de gravar? Vamos fazer o comercial e a gente volta no momento de gravar. Beleza. No ar, contos, histórias e mensagens. No oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito. Nós estamos agora no momento de Gigavale e o tema de agora do momento de Gigavale é o sorriso da fé. Aí depois vocês comentam para a gente também. O sorriso da fé. As cirurgias em crianças pequenas deixam todos, mas principalmente os pais, com o coração na mão. Entregar a vida de um amado seu nas mãos de um estranho é uma tarefa das mais doloridas. No momento, ele está ali com você, brincando, abraçando, se divertindo, sem saber o que o espera adiante. Logo mais, está numa maca hospitalar, desacordado. Anestesia geral. Talvez seja a primeira lição de desapego que a vida dê aos pais. E foi assim com aquela menininha de 3 anos. Chegou no hospital Serelepe às 7 horas da manhã, como se fosse um dia normal de brincadeiras. Como a maioria das crianças, ela não gostava muito das consultas médicas, em que o doutor ou doutora ficava revirando-a de cima para baixo, de baixo para cima, cutucando aqui, medindo isso, medindo aquilo. Se pensasse como adulto, certamente perguntaria: como esses médicos encontram tantos orifícios em mim para colocar esses instrumentos estranhos e gelados? Então, quando viu seu pediatra todo paramentado, de máscara, touca, jaleco, percebeu que algo estranho estava acontecendo. encolheu-se, olhou para a mãe e o ficou encarando. Os pais, que a haviam preparado há alguns dias, explicando o que iria acontecer, voltaram a dizer com palavras simples que aquele tio iria ajudá-la a respirar melhor, a ficar menos doente. Não mentiram, nem enganaram a criança, dizendo que não iria doer. Sabendo do pós-operatório sofrido para os pequenos, explicaram que estariam ao lado dela quando voltasse a acordar e que a dor iria passar. E lá foi a mãe carregando a menina até a cama cirúrgica, onde seria sedada. O receio seria a reação dela quando desse conta de que estava num centro cirúrgico. Porém, ela surpreendeu a todos. Deitou-se calmamente. No ambiente havia outros profissionais. E quando lhe colocaram a máscara com o sedativo, ela ergueu os olhos, abriu um sorriso enorme e então cerrou as pálpebras. Mais tarde, o anestesista residente, encantado, dirigiu-se à mãe e relatou: "Que anjinho! Nunca ganhei um sorriso tão verdadeiro assim." Ela confiou neles. Ela confiou nos pais. Ela confiou. Como anda nossa confiança em Deus? Será que enxergamos o Criador como esse médico experiente que sabe o que faz, a quem entregamos nossas vidas? Às vezes, o entendemos da mesma forma que uma criança de 3 anos entende o conhecimento de um profissional de décadas de experiência. Quase nada. E isso é perfeitamente normal. Essa criança vai crescer e um dia vai compreendê-lo melhor. Mas enquanto não o compreende, pois não o conhece, ela tem os pais para lhe dizer: pode confiar. Ela tem os pais para lhe mostrar a verdade do que vai acontecer, a verdade adaptada à sua realidade. É assim conosco. É assim com a verdadeira religião, a que nos liga ao Criador através do sentimento e da razão. O sorriso da fé é a certeza de que tudo que nos acontece é para nosso bem, gostemos ou não, seja agradável ou não. A fé nos dá uma visão mais ampla sobre a existência. Ela nos tira da caverna e começa a nos mostrar a luz lá de fora. Esse é o momento, Giga Vale. E o que é que vocês poderiam falar do sorriso da fé? Pedro. É sempre muito bonito, né? A gente ouviu uma história que fala sobre a criança, né? Eu me lembro também das vezes em que um dos meus filhos teve algum problema. É realmente algo que mexe muito com a gente. Mas eu gostaria de lembrar do dia que eu entendi um pouco melhor os mecanismos divinos. Eu acordei atrasado, né? Trabalhava na Ericsson nessa época. Saí com meu carro indo em direção à Dutra ali para entrar e né, a gente sai atrasado, sai com aquele humor daquele jeito, né, porque o despertador não tocou, porque as coisas não aconteceram do jeito que a gente queria. E justo na hora que eu estava pegando ali para entrar na Dutra, rapaz, um ônibus vem e me corta, né, e a gente atrasado, o cara vem e me corta. E nessa que o ônibus me corta, passa na minha frente, vem um carro do outro lado desgovernado e acerta o ônibus, né? Ou seja, era eu. Uhum. Então, aquele momento em que eu tava ali nervoso, você abaixa a guarda e fala assim, né? Peraí. Tem algo querendo me dizer. Tem algo querendo conversar comigo, tem alguma coisa acontecendo. Então a gente começa a entender o quanto a gente ainda é criança para entender esses motivos, esses caminhos que nos guiam até esse entendimento da fé, né? Deixa eu fazer um sorriso aqui que o Rodrigo está fotografando a gente, murchar a barriga, né? E eu no programa... Eu costumo sempre trazer alguma manifestação artística, alguma manifestação poética, para que a gente, sempre pertinente ao tema, para que a gente consiga também auxiliar, né, a desenvolver também o sentimento nas pessoas. E como a gente está falando de fé hoje, existe um poema que ele é o ponto de vista de uma pessoa que ainda não entendeu muito esses mecanismos da fé, que é do Leandro Gomes de Barros, mas foi, digamos assim, ele é mais popularizado na voz do Ariano Suassuna, que ele vai dizer o seguinte: se eu conversasse com Deus, iria lhe perguntar, por que que sofremos tanto quando viemos para cá? Que dívida é essa que a gente tem que morrer para pagar? Perguntaria também como é que ele é feito, que não come, não dorme e ainda vive satisfeito. Por que uns são tão felizes e outros sofrem tanto? Vivemos do mesmo jeito, viemos do mesmo canto. Quem foi temperar o choro e acabou salgando o pranto? É isso aí. Legal. Já vi o Ariano. Esse é o nosso poeta. Já vi o Ariano Suassuna declamando, e eu gosto demais do Leandro Gomes de Barros, que ele é da época que ainda nas literaturas de cordel ele ainda deixava o nome dele gravado no meio dos poemas, né? Que naquela época era fácil falsificar, né? Então quando eles faziam os poemas, eles colocavam ali. Eu sou nordestino, claro, então tem muito chegada de Lampião no céu, chegada de Lampião no inferno, todas essas coisas aí. Principalmente o inferno, né? Mas tudo bem. Inferno. Essa semana eu falei sobre isso. Nós temos capacidade para descrever o inferno. Agora, descrever o céu, ninguém tem. Ô, Custódio, tem algum comentário sobre o sorriso da fé? Então, o comentário é interessante. A história é emocionante, evidentemente. E a gente tem que lembrar, assim, em alguns momentos na vida, a gente precisa ter a fé na fé. Ou seja, quando se está tratando, por exemplo, de um filho, o filho coloca toda a fé dele em você. Ele ainda não tem a conexão divina para pensar divinamente. Ele é criança, ele é pequenininho. E aí a fé dele está totalmente ligada a você. E aí você precisa de passar para ele a tua fé e ganhar uma fé divina de tal grandeza que te faça sustentar a você e aquele que está colocando toda a tua vida nas tuas mãos. Né? Mais ainda, você ainda precisa ter a tua fé divina dentro de você para que você acredite naquele que vai cuidar do teu filho lá, vestido de branco, com máscara e com todo o conhecimento médico que ele tem. E você tem que acreditar no ser humano que está do outro lado e na fé dele como divindade para que ele possa corrigir aquilo que está acontecendo com teu filho, com algum ente querido qualquer. Então, portanto, é complexo. Olha a rede que você precisa formar num caso deste. Não é um processo simples. Não é uma coisa assim dizendo para você não basta que... A energia desprendida nesse momento é danosa, é muito forte. Por isso, nesse momento, a gente precisa realmente se sustentar totalmente na fé. A razão fica um pouquinho de lado. A razão fica um pouquinho de lado. E a fé, ela que te traz a energia necessária para você passar por esses momentos. Depois disso, você põe a razão e vai questionar algumas coisas, é normal, né? Mas naquele momento, naquele instante, o sorriso faz uma diferença danada. Carlos. Eu vou ser breve. Eu penso que é importante que a gente possa ter essa mesma fé dessa criança, né? Que se entrega aí que confia no pai, que confia no médico. Então, que a gente possa ter na vida, em Deus, na espiritualidade, essa mesma fé. E se jogar, porque muitas vezes a gente também não viver, não procurar viver essas experiências que a gente tem, e cada uma a seu tempo, a gente acaba também perdendo, né, esse sentido da vida. A vida é muito curta, a vida é muito breve. Essa vida aqui no planeta Terra, essa nossa estadia aqui, é um tempo muito limitado. Então é importante que a gente viva isso intensamente, para que a gente possa, e através dessa fé, a gente poder aprender aquilo que a gente veio aprender, sem deixar que as distrações, que são inúmeras, né, tirem a gente aí da nossa rota. num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito, vocês ouviram contos, histórias e mensagens. Oferecimento de WS Festas e Embalagens, né? Os aniversariantes da semana. Hoje, nós não tivemos aqui a presença do Sebastião Varoto, porque ele faz aniversário e foi viajar junto com a esposa e o filho, né? Então, o Sebastião, que é também trabalhador da Fraternidade Paulo de Tarso, o nosso grande abraço. E faz aniversário no dia 17 a Lucília Fernandes, no dia 17 também o Marcelo Geraldo Fernandes e no dia 20 o Luiz Augusto de Castro. Esses são os aniversariantes da Fraternidade Paulo de Tarso. Isso, então hoje o Tião fez aniversário e amanhã quem faz aniversário é Rodrigo Costa. Ô, Rodrigo! A Mariângela e o pai dele, estão tudo ali. Domingos estão aí, a irmã. É exatamente para. Eles já estão organizando a festa, né? Vai ter a festa amanhã. Vai ter bolo ou não? Ele convidou todos os amigos dele. Eu já fui convidado. Vocês foram ou não? Não. Então. Então se toca, né? Se toca. Quem pensava que era amigo dele? Que quando ele falou, ele ligou pra mim e falou: Jorge, tô convidando você pro meu aniversário, tô convidando todos os amigos. Falei, legal, tá. Se eu soubesse, nem tinha falado aqui do seu aniversário, pra não ficar confundido. Não, só corrigindo. Só os amigos. Quem faz aniversário também amanhã é o Natanael, né? Que é o cunhado. Cunhado do Rodrigo. Cunhado, né? Mas ele faz festa, mas não me convida. Cunhado é seu. Outro que faz, bem conhecido, que faz aniversário dia 15 é o Nuno, que é o português, né? Que é responsável aqui pelos amigos do Chico. E que ele mora. Ele mora lá em Portugal? Portugal, é. É, né? Tuga. Quem faz aniversário também é o Geraldinho Lemos. Geraldinho faz aniversário dia 16. Dia 17, não menos importante, o senhor Rodolfo Alexandrino. Grande abraço que está lá nos ouvindo. Dia 17 também. Dia 18, Rogério Alexandrino, filho dele. E dia 19, o pequeno grande homem. É o nosso amigo Nabucodonosor. Nabucco tá fazendo quantos anos? Nabucco faz 474. Achei que era. Não, mas ele é mais velho do que o Matusalém, né? Ele, porque a certidão a identidade dele tá nascido em 960, não é? 950, né? Não é 1950. É 960. Então é mais velho do que o Matusalém. Né? É antes dos milênios. E quem faz aniversário também dia 19 e vai ser homenageado na Câmara Municipal é o nosso querido amigo Douglas Brito. Esse convidou todos os amigos. Eu estou convidado também. Diferente do Rodrigo. Está vendo lá, se Deus quiser. Eu fui convidado. Dia 20, quem faz aniversário é a Paula de Biasi também. A Paula, um grande abraço para todos. Você viu como só tem gente importante. E tem o Araquém também. O Araquém faz aniversário também dia 20. Ah, tá. Só tem gente importante em abril. Ó, eu faço dia 29. Eu fiz com o Chico Xavier, já fez dia 2, né? E já está convidando todo mundo, né, Jorge? Mari Rangel. Também só gente. Não, o meu todo mundo convidado. Só o Chico vier convidar as pessoas, é um pouco. Já está convidando todo mundo. Chico Xavier, eu não quero ir, não. Parece que vai ter bolo lá. Mas eu já meditei, né? Por que tem tanto aniversário nessa semana, né? Eu desconfio que eu fiz uma pesquisa também. E descobri que o nascimento de Jesus não foi 25 de dezembro. Todo mundo sabe disso. Ele nasceu no mês de abril. Abril, eu tenho certeza. Jesus. Com certeza. Também. Algo aconteceu. E que faz 160 anos no mês de abril. É o Evangelho segundo o Espiritismo. Exatamente. Evangelho segundo o Espiritismo também. Do jeito que ele dava porrada nos fariseus, ele... Vamos. Mas, pessoal, 9 meses tem mais aniversariante para falar? 9 meses atrás foi... Era inverno, né? Então era julho. Inverno, julho. Então era então tá explicado. Não tinha o que fazer, frio. Não tinha Netflix naquela época. Passava o trem uma vez por semana. Ah, falando em Netflix, saiu aí o filme O Predestinado, né? O filme Predestinado saiu aí no Netflix, já está disponível, que é do Zé Arigó. Né? E a nossa entrevista aqui com o filho dele bombou. Nossa senhora, bombada mesmo. Bombada não, bombou, né? É, a entrevista que a gente deu fez com o Sidney. Freitas, que foi indicação do Piero. Piero que indicou, foi atrás, buscou o contato. O Piero tá ficando bom nisso. Eu falei, Piero, agora já vai buscar outros convidados pra gente. E bombou. Porque aí o pessoal saía lá do Netflix, pesquisava sobre o José Arigó e caía na nossa entrevista aqui. É. Então vocês assistiam. Achei legal um comentário lá, né? O comentário da pessoa falou: poxa, essa entrevista que vocês fizeram, a pessoa devia guardar e ficar pra história. Deixa eu botar você falando. Muito legal. E isso. O pessoal gostou muito da entrevista. Então vale a pena aí, ó. Falando minha mãe, a minha irmã lá atrás, ó, mandando tchau. No auditório. Estou no auditório aqui do Vivência. Não, tá um auditório aqui hoje, né? É. Tem gente pra caramba. Bom, então, sobre o sorteio, a gente vai deixar pra sortear então mais próximo do seminário, né? Do bazar. Pro pessoal. Isso. Aí o Tião já tá de volta aqui, a gente faz o sorteio por telefone. Para bazar. Então a gente não vai ter sorteio hoje. Vamos para a hora da dica? Vamos. Peraí que tá. Opa, agora vai. Vamos para os três mosquiteiros aí. Passarem para a gente a dica do dia. Qual livro que vocês querem indicar para os nossos ouvintes? Ou que vocês estão lendo no momento? Ou um filme, ou uma série? Alguma dica que vocês querem dar para os nossos ouvintes? Eu vou começar. Esse filme Predestinado, eu assisti já há algum tempo. Muito legal, sobre a vida do Zé Arigó. E eu gostaria de reiterar também, como a gente falou essa semana no programa da obra de Léon Denis, da outra vez que eu estive aqui, eu falei do livro do Léon Denis. E eu vou falar de outro hoje, do Invisível, no Invisível, que vai falar muito sobre a questão da mediunidade. Então é importante que a gente também sempre dê muita atenção, né, para essas obras clássicas do Espiritismo aí, que vão levar a gente aí para um patamar bacana aí de conhecimento. E se quiser conhecer a filosofia espírita, leia Léon Denis. E assisto o programa Fé e Razão também, toda quinta-feira. Exatamente. Outra coisa do Léon Denis, que não é difícil não, a leitura, né? É uma leitura fácil. Super didática. Por ser filósofo, bem filosófica, né? E é super fácil e como é que se diz? Você pega um livro, por exemplo, né, Depois da Morte, né, que foi o livro que trouxe Eurípides Bazanufo para a doutrina espírita. Né? Então, Cristianismo e Espiritismo, quer esclarecimento? Leia Cristianismo e Espiritismo. Né? Tudo dentro de uma leitura fácil, tranquila, não precisa ser nenhum. O problema do ser, da dor. Do destino e da dor. Destino e da dor, muito bom. Alguém mais quer dar alguma dica? Pedro. Opa. Custódio ia mais rápido aqui. Rápido. Já que a gente está falando de fé, de perseverança, eu sempre gosto muito de lembrar de um filme que eu assisti há muito tempo atrás. Eu não sei que plataformas hoje estaria. Eu tenho DVD, se alguém quiser eu posso emprestar para copiar, que é em inglês Almost Gods, e que seria Quase Deuses, que são os primeiros médicos, né? O Dr. Vivian Thomas e o Dr. Blaylock, que vão ser os primeiros médicos a operar o coração, que era um tabu até então, né? Religioso até. A religião dizia naquela época que o cara nasceu com um problema, tinha que deixar, era porque Deus quis. E esses médicos, naquela época, eles foram os primeiros a fazer a operação no coração, que parecia algo impossível. E é uma história fantástica, né? Principalmente se tomando em conta que o Dr. Vivian Thomas não era doutor, não era médico, era apenas um auxiliar de oficina, e que se tornou doutor depois, era negro, tinha uma série de dificuldades, perdeu todo o dinheiro dele. Então a gente vai vendo o tempo todo ali o cara se reinventando, continuando acreditando nos princípios dele, nesse lado moral que a gente fala, para trazer hoje essa possibilidade da operação cardíaca. Quase Deuses. Muito legal. Olha. Só para deixar novamente aqui no ar, The Chosen, a série. não porque o filme fala da história de Jesus efetivamente, que a gente já conhece de cabo a rabo, mas principalmente porque tira, desmistifica o endeusamento de Jesus. Jesus é uma pessoa, um ser humano como qualquer um de nós. Ele brinca, ele conta piada, ele se diverte, ele olha com um olhar de caridade, com compaixão para o outro, com uma forma muito, muito humana, muito simples. A série é muito boa, a série é muito boa. Não é para ensinar cristianismo, uhum. Não é. É para entender como Jesus efetivamente foi naquela época. E ensina, e ele ensaia o Sermão do Monte. Não é como as igrejas mostram, ele fazendo o Sermão do Monte maravilhoso, ele ensaia várias vezes para poder fazer o Sermão do Monte. Tem uma cena que eu me entusiasmei, uma hora que ele vai no Rio Jordão, que os apóstolos entram no Rio Jordão para se banhar, e ele entra também e começa a jogar água um no outro. Jesus jogando água. É o homem, é o ser uhum. humano. Então, o filme é muito bom, a muito série bom. É muito boa. Muito bom. O desafio é cada como é que se diz? Temporada, o cara conseguir manter na mesma qualidade, mesmo nível, né? Mesmo nível. Porque as três que tiveram são do mesmo nível. Fora, pelo contrário, acho que ela até subiu, assim, né? Eu também gosto muito dessa série, uhum. porque não dá para em duas horas e pouco de filme contar toda a história uhum. de Jesus. Né? Então, ou seja, uma série com vários capítulos, cada uma tem quase uma hora, né? Uhum. Então você consegue dar a sequência e aí mostra a sequência do que acontece com os apóstolos. Ou seja, ela foca mais os apóstolos. Exatamente, é por isso que Jesus, chamou os escolhidos. Né? Os escolhidos. Isso eu achei legal. Né? Traz, aí vê o quanto se eles são, quanto dramas, imperfeitos eles são, os foram dramas de cada um, por que nós não ali. Podemos, né? Os dramas de cada um mostra ali. Os dramas de cada um daqueles apóstolos são os nossos dramas. Sim. Né? O que me surpreendeu foi Mateus. Mateus, eu vi o diretor fazendo a entrevista, né? E ele falando por que que ele chegou à conclusão que Mateus... Que o personagem de Mateus ficaria legal sendo um autista, né? Porque exatamente ele é tão meticuloso nas coisas que mostra que ele era algo a mais do que a gente pode imaginar, né? Para ser tão detalhado, para ser falado, fazer o evangelho como o Mateus fez. Tinha que ser uma pessoa muito de muita perspicácia, muito observador, né? Para poder fazer aquilo. Aí ele colocou o personagem é fora de série também, né? Foi muito feliz. Eu fico na. Agora eu fico e a na mulher do. E a esposa do Pedro é brasileira. Eu fico na expectativa de ter um filme de Eurípides Barçanufo. Na expectativa. Falando de Eurípides Barçanufo, tem a viagem, né? Tem. Nós vamos viajar dia 29 de maio e volta dia 2 de junho. Até essa, duas semanas atrás ainda tinha 6 vagas no ônibus ainda. Agora nem sei se tem mais. Não tem mais. Vão 2 ônibus. 66 passageiros. Agora eu quero ir. Mas diz que no bagageiro tem lugar, viu? Tem. Diz que vai botar um colchonetezinho pra botar esses pião. O que você que quer dizer com isso? Mas se o motorista desistir, você tem uma chance ainda. Tá dizendo que eu sou mala, pô? Vamos lá, Deus. Então, antes disso, vamos. Eu não quis dizer isso. Você que tá dizendo. Não, é isso aí, né? Olha lá. Tem gente aqui lá, no site artificial. Dizendo que quer almoçar. Tá, olha a inteligência artificial que foi criada sobre o tema do dia. Né? Então, foi criada aqui automaticamente, foi gerada, né, pela inteligência artificial, e mostra aí, acho que um conhecimento, a árvore saindo árvore do livro. A árvore da vida e o conhecimento. A fé sendo extraída aí. Tá. Hoje nós esquecemos, ficou muito legal, hoje nós esquecemos o seguinte, porque a gente, em vez de ser inteligência artificial, devia ter sido inteligência natural, a gente tinha que deixar o Neil num canto e ele fazer o desenho para nós. Verdade, ele ficou ali verdade. Só ouvindo. Se ele trouxesse o papel, ele fazia um desenho para a gente do programa hoje, né? Vamos prestar atenção nisso quando o Nil estiver por aqui. Mas a maioria das vezes que ele vem é para participar. Mas o Nil gosta de fazer aquela obra de arte detalhada, elaborada. Não, mas ele faz no instante, por exemplo. A nossa caricatura A nossa caricatura ele fez em 5 minutos. Ele falou, também é a coisa mais fácil olhar para essas caras aí. Ah, não, mas aí é muito fácil, né? Fazer qualquer. Ficou muito boa. Não, brincadeira. Ficou. Mas a arte do Neil é uma arte espetacular. Ele é um arteiro mesmo. Uhum. Né? Podemos ir encerrando? Então, Rodrigo, vamos lá, tem mais alguma coisa? Lá. Não, eu tenho, né? Eu tenho, mas aí eu falo aqui depois o tá. Enquete. Então, pessoal, agradecemos imensamente a participação de todos vocês. Como sempre, desculpa aí, teve um monte de gente aqui que entrou e a gente não conseguiu falar. Só a Mônica Vasconcelos, ela colocou aqui: sou uma cientista da área nuclear e acho muito importante o conhecimento e compreensão da população do lado positivo e negativo da tecnologia nuclear. Obrigado, viu, Mônica, por participar aqui. Todos vocês que entraram, a Elza, a Alcione. A Alcione é a esposa do Gustavo, né? Vigiar, evidentemente. Está dizendo que Angra, você tá aqui, Angra, né, dos Reis adorou o programa. Tem muitos países que não têm, infelizmente, não têm a capacidade de gerar sua própria produção e precisa de energia nuclear. Uhum. Né? Então, encerrando aqui hoje, agradecendo, né, mais uma vez a todos vocês. A próxima semana, né, Rui, quem vem? É o Fábio Dionísio, e o tema será transição planetária e as influências espirituais. Legal, vai ser muito bacana também. Encerrando aqui com o livro Palavras de Luz, de Francisco Canto Xavier e Emmanuel. O tema do dia 14 de abril, que é hoje. Todas as doutrinas religiosas têm a sua razão de ser no seio das coletividades, onde foram chamadas a desempenhar a missão de paz e de concórdia humana. Todos os seus males provêm justamente dos abusos do homem em amoldá-las ao abismo de suas materialidades habituais. Palavras de Emmanuel, capítulo 10, convém não esquecer. Então, o tema hoje que caiu aqui, dia 14 de abril, calhou exatamente com o que foi falado aqui para nós hoje. Um bom dia a todos. Paz e alegria em todos os corações. Rodrigo? Agradecer aqui aos ouvintes, agradecer aqui também ao Luiz, estava em treinamento aqui, deixar ele mandar um agradecimento aqui também. Te agradeço. Queria agradecer aí a oportunidade de estar aqui, foi bem legal o papo e estar com vocês aqui hoje. Legal, o Luiz está em treinamento aqui para o programa que o Nil está fazendo, vocês estão vendo lá atrás, está cheio. Nil, vem aqui para o pessoal te ver, pô. Pelo menos para ver ali, ó. Tá no auditório também, ó. Ó, o Nil, manda um tchau aí. Olha lá. É. Tá meu pai, minha mãe, tá o Zeca. O Renato, Renato também. Renato Paula, Zeca. Né? Renato Zeca, que são ele e o Nil, os responsáveis pelo programa, viu? É. São responsáveis pelo novo programa que vai ao ar na sexta-feira. Mas vou deixar vocês curiosos aí. Mas não vai ser sexta-feira agora ainda, né? Não, ainda precisa tempo aí. O Luiz está começando agora. Se ele não fugir assustado aqui, para ver como que faz a técnica, já tá bom. Então a gente agradece. A gente teve a enquete, né? Que a gente colocou aqui. Infelizmente a gente não pôde ler todas as mensagens. Te agradece aí de coração. Lembrando que a Yolanda também lembrou muito bem sobre a campanha lá para o Pedro e Paulo, lá em Uberaba. Se vocês puderem continuar contribuindo, a gente vai deixar aqui no link, aqui embaixo na descrição, o Pix da casa, que eles estão reconstruindo, reformando o lar espírita Pedro e Paulo. Então, a gente pede aí para continuar colaborando, ajudando o lar espírita para a implantação lá da fase final que eles estão, vocês estão vendo aí. Aí tem o Pix também, o número da conta lá do Casa Espírita Bittencourt Sampaio, lá em Uberaba, onde acontecem as cartas consoladoras também que o Bacelli faz, e vai continuar atendendo a população com as obras sociais. Tá? Então a gente pede aí apoio nesse projeto. E a enquete, né? Todos curiosos aí, foram 96 votos. O que é mais importante para você? Fé ou razão? 68% falaram que agora, nesse momento, a fé é mais importante para eles. E 32% falaram que é a razão. Olha só. Bacana, né? Resultado aqui. Vou encerrar a enquete. E contamos com vocês. O João perguntou, tá aí o resultado também aí no chat. Contamos com todos vocês no próximo programa às 8 horas. Carlinhos? Agradecemos a família Vivenciana, a companhia de hoje, e com esse trio do Fé e Razão, foi uma apresentação maravilhosa de vocês. Agradecemos a companhia Desejamos a toda a família vivenciana um ótimo domingo em família, com seu macarrão com frango ou seu cardápio preferido, mas sempre vivenciando os ensinamentos de Jesus e fazendo o seu evangelho no lar pelo menos todos os domingos. Deus abençoe a todos, fiquemos na paz, na luz e no amor de Jesus hoje e sempre. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Aí, pessoal, para suas conclusões finais, e o Pedro que vai fazer a prece, né? Eu queria agradecer pelo convite de vocês. É sempre muito gostoso estar aqui conversando. Desculpa, Carlos. Lembrar então de assistir o programa também. Sim. Às quinta-feiras. Exatamente. Tem razão. Isso. E convidar todo mundo para estar sempre com a gente aqui às quintas-feiras, às 20 horas, para assistir o programa Fé e Razão. Sempre com um tema que leve um pouquinho mais a gente falar sobre a filosofia espírita e o quanto ela é importante aí para o nosso conhecimento. Agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, essa bancada já conhecida, todos conhecidos, né? E é uma oportunidade de a gente divulgar um pouco mais a nossa querida doutrina e fazer com que as pessoas entendam um pouco melhor o conteúdo da doutrina espírita através da filosofia. A filosofia é só uma forma de provocar as pessoas a buscar conhecimento. E é isso que a gente faz todas as quintas-feiras, às 20 horas, neste mesmo local aqui. Contamos com a presença de todos. Venham, que é sempre divertido. Um abraço a todos e muito obrigado pelo convite. E vamos pedindo ao Pedro para que ele dê também suas considerações finais e encerre o nosso programa com uma pequena prece. Bom, mais uma vez agradecemos ao convite, a minha primeira participação aqui com os nossos irmãos, né? Possamos, em outras oportunidades, voltar para falar um pouco mais sobre o nosso programa. E eu gostaria também de lembrar como é que você quer ser lembrado na sua vida. Pouca gente talvez saiba que Alfred Nobel foi o inventor da dinamite. Foi um cara que trabalhava na construção civil e que viu sua dinamite ser usada depois para coisas ruins. Ele não queria ser lembrado como o título que ele tinha naquela época, o pai da dinamite. Então ele criou um prêmio que premiava aqueles que se destacavam na ciência, né, nas lutas pela paz e outras situações em que torna o homem cada vez melhor. Então eu gostaria agora, para que nós tornássemos ainda melhor essa nossa participação aqui no programa, eu gostaria agora de convidar você que está conosco, em todas as partes, nos ouvindo, nos assistindo, a fechar os seus olhos, para que a gente possa, nesse momento, nos harmonizar com o Pai, com Jesus, com os nossos guardiões, nós aqui da filosofia espírita, com os filósofos de todos os tempos, lembrando com muito carinho de Kardec, de Chico, de Allan Krambeck, que fez essa luta tão grande aqui para a gente estar no ar aqui fazendo esse trabalho, além do curso de filosofia espírita. Eu gostaria que você pensasse mais sobre essas duas questões, fé e razão, para que o Pai possa nos aclarar a cada dia mais dessas duas coisas tão necessárias às nossas vidas, para que possamos ser não só ricos em tecnologia, não só ricos em investimento, não só ricos nas coisas materiais que o mundo nos apresenta, mas muito mais ricos na nossa fé, na prática da caridade, na busca pelo amor, religião bendita que Jesus nos trouxe, e que possamos neste dia nos lembrar do sorriso de Jesus, o sorriso da fé que nos trouxe todo esse exemplo, todo esse evangelho, para que possamos ser a cada dia melhores. Com a tua bênção, Mestre Jesus, com a tua bênção, Deus Pai, pedimos também que o nosso querido colega Ricardo Melo, que não está aqui hoje conosco, mas que, com alguns problemas de saúde, possa se recuperar o mais rápido possível, retornar à sua casa, retornar à bancada do nosso programa Fé e Razão, pois o aguardamos e tenho certeza que todos nós, com muito amor, com muito carinho, para que possamos continuar fazendo com imenso prazer a divulgação da filosofia espírita, a divulgação de uma matéria que leve o ser humano a se tornar melhor e a tornar o mundo melhor. Que assim seja, graças a Deus. A Vivência Espírita termina agora, convidando todos vocês para um novo encontro. No próximo domingo, às 8 horas da manhã, aguardamos vocês.